ar e Nominata 616. Olá pessoal, estamos aqui com mais um Inominata 616. Eu sou o Coveiro e era pra ser surfista bronzeado, mas pra não ficar muito na cara, colocaram prateado. Que isso? Até a cachorra ficou revoltada com a piada. Tentinha, fica quieto. Aqui é o Paulo Arthur e vamos falar do Dr. Who da Marvel hoje. Lá pro final, vai. É. Oi, aqui é o Felvia e citando os replicantes, ele não surfa nada, ele não surfa nada. Boa. Banda da Terrinha. Olá, ouvintes. Aqui é Marcos Dark Prateado. Fica tristinho não, tá? Fica tristinho não, esse programa é bem legalzinho, tá? Gente, a gente não chamou o Sterlitz pra cá, tá? Isso aí é uma dublagem do Marcos aí. E por fim temos um convidado aqui, já pelo seu, acho que o terceiro ou quarto podcast. É. Sempre bem-vindo, Dani HDR. No dia mais claro, na noite mais densa, essa frase serviria para o surfista prateado. Bom, pessoal, a gente já entregou de cara, né, o que a gente vai falar hoje. É, pra quem não sabe, março, neste mês de março, o Surfistinha está fazendo 50 anos. Olha só, até ele, que é um personagem que veio de spin-off, assim, de outro título, já tá entrando nessa fase aí de fazer os Enta, né, os 50. E a gente resolveu juntar essa galera aqui pra falar sobre ele. Afinal, é um personagem icônico da área de prata da Marvel, né? E que conquistou uma série de fãs de lá pra cá, né? Daniel, inclusive, né? A gente chamou especialmente ele. Acho que ele me mataria se eu não tivesse convidado ele pra esse podcast. Eu acho que sou o nome preferido de muita gente, né? Ele marca até fora da Marvel, né? Em muitas mídias. Quem não lembra que ele já foi capa até de CD, né? Do Joe Satriani, enfim. Ele conquistou um público em particular, um público diferencial quando surgiu na sua época, né? E quando teve seu título próprio também. Então a gente dá aquela pausa para leitura de e-mails e volta daqui a pouquinho. E-mail. Olá pessoal, estamos aqui com mais uma leitura de e-mails e que me acompanha sempre, Paulo Arthur. Olá a todos. Olá, Paulo. Paulo, neste podcast aqui sobre o surfista prateado, a gente não vai falar no e-mail sobre o surfista prateado. Mas não vamos fugir muito do tema cósmico, não. Porque a gente tem um e-mail aqui, e só vai dar pra ler esse e-mail hoje. É sobre Star Wars. E a gente gravou aquele podcast de dezembro sobre Star Wars, né? Então, o pessoal já ouviu e resolveu comentar aqui. Quem manda é o Lucas Pitokovski. Eu li certo isso? Enfim, de Guarulhos, São Paulo. E ele escreveu o seguinte pra gente. Olá, eu estou aqui escrevendo meu terceiro e-mail e o trabalho de vocês é excelente. Continuem assim. Nesse momento eu estou ouvindo o podcast do Thor, Deus do Trovão. Mentira, eu pausei pra escrever o e-mail. Boa, boa. O cast é excelente, já que eu não pretendo ler as histórias. Mas através do cast, pelo menos, saberei o que aconteceu. Mas vamos falar do Star Wars. Eu comprei as 6 revistas que a Panini lançou. 3 de Star Wars e 3 de Darth Vader. Elas são excelentes. E na edição 2 começou uma história chamada Kanan, o Último Padawan. Que eu achei excelente também. Eu assisti a 7ª temporada de Star Wars, The Clone Wars. Que havia sido cancelada na 6ª temporada, quando a Disney comprou os direitos. E a animação também é excelente. Prefiro mil vezes ela do que a trilogia nova, que agora é velha. Tá sendo piadinha, pronta. Então, por obrigação, decidi ver Rebels. Eu estava muito desanimado com essa animação, pois ela tomou o lugar da minha amada Clone Wars. E também eu não gostei da arte. Comecei a assistir e fui gostando, até que eu percebi que ela é uma continuação de Clone Wars. Começa a fechar as pontas soltas, mostrando o que aconteceu com os clones protagonistas, como Rex e seus amigos, mostrando a Ahsoka, Tana adulta, com direito a uma espetacular cena onde vemos ela e Darth Vader sentindo pela primeira vez, desde que se despedirem em The Clone Wars. É, vale ressaltar que esse se sentindo aí é só psiquicamente, tá, gente? O pessoal não achava pensar besteira. E eu não queria dar spoiler pra ninguém aí que não viu a segunda temporada, né? Então, ao ler a terceira edição da Star Wars da Panini, eu me toquei que Kanan, o último Padawan, é o da animação, que eu conheci depois. Então foi só alegria. Estou me segurando para não ler todas as entrevistas pela net. Super ansioso com a chegada de mais títulos Star Wars. E aí, Paulo, tá também acompanhando aí as revistas da Panini? Estou, mas ele quer que eu conte logo todos os spoilers pra ele não ter que ler. Eu sei que você resolveu, que você não resistiu e tá já lendo tudo, né? Já leu até o primeiro crossover das revistas, né, seu safado? É porque ele falou que ele gosta de escutar o cast pra não ter que ler a revista. Então a gente conta logo o que acontece pra... vou contar logo o spoiler. O Vader é o pai do Luke, cara. Cuidado. Isso vai ser só lá pra edição 50 que vão revelar. Cuidado que, assim como o Lucas, eu também tô esperando as revistas sair por aqui, tá? Mas você tá comprando também, além de ter se antecipado por não resistir? Sim. Uhum. Mas eu vou ficar muito pé da vida quando chegar e aparecer os encadernados. É uma opção, né? Eu também estava receoso de ficar comprando as mensais e vir os encadernados. Mas acho que dificilmente viria os encadernados das histórias que vem acompanhando, sabe? E se vier, daqui a uns 2, 3 anos. Não deve ser negócio pra hoje, não. Mesmo porque, convenhamos, aí vamos pro chão de orelha, viu? A Panini tá atrasando pra caramba essas revistas mensais. E fora isso, você chega a acompanhar as animações? Você não me lembro se você falava que acompanhava, se não acompanhava. Não, eu acompanhava, mas eu acho que a pessoa indicada pra acompanhar é você, já que tu também assistiu as 7 temporadas do The Clone Wars. Não, eu inclusive já assisti a primeira temporada do Rebels, é claro, é bem diferente, o desenho leva uma carinha mais de Disney, as histórias não são tão pesadas, mas também não é um período de guerra como era o Clone Wars. Eu entendo a tomada diferente das duas coisas, e eu gosto das duas coisas, né? Não acho que uma neutraliza a outra. Mas eu recomendo a você ver, viu? Você quer Star Wars aí, é uma boa adenda, assim, e fora que tá canônico agora, né? Ótimo, obrigado, porque o selo canônico é tão bom, porque se eu for falar de canônico, e a pior coisa que tem no Cavaleiro do Zodíaco é a parte canônica, porque o cara escreve bêbado. Então tá, a gente encerra a nossa leitura de e-mails com uma leitura de e-mails rapidinha aqui, justamente pelo tempo curto que a gente tem nesse podcast, e voltamos a falar sobre o Surfista Prateado agora. Então bora lá, Paulo. Ok, vamos. Dies so that I may live. A course of events that has occurred a billion times before. But it has been wrong a billion times before. This place reminds me of Zenla. And given the time, it too might become such a refuge. But even if it did not, still would its life be sacrosanct. I must make my stand. Your stand will destroy you. Better to perish for what I believe in than endure forever as a traitor to life. Antes de mais nada, seria bom a gente contar um pouco sobre a história de criação do personagem. Pra quem não sabe, né? Eu estou. Você já começa a rir. Eu já estou sabendo que você vai rir. Eu vou jogar até a bola pra você, seu Daniel HDR. Mas pra quem não sabe, o método Marvel é aquele velho método que a gente comentou, bateu e rebateu aqui nos programas que a gente fez sobre a trilogia dos anos de ouro, prata e bronze da Marvel, né? Aquela técnica que o Stan Lee criou pra montar quadrinhos e que basicamente ele discutiu o plot com o desenhista ia pra casa, tentava compreender qual era a ideia dele mais ou menos ali, e assim retornava pra ele as páginas já montadas, né, e ele apenas caracterizava os personagens, né? Ele dava voz aos... O famoso método 1, 2, 3, vai filhão, né? É. E foi mais ou menos nisso que foi criado o Surfista Prateado, com um único adendo: ele não era o personagem que foi discutido na história. Vou passar agora, aí sim, seu Daniel HD, pra você explicar direitinho essa história, dizer quem é o único e verdadeiro pai do Surfista Prateado, assim, pelo menos nas origens, né? E aí a gente discute um pouquinho. Como é que foi isso aí, Daniel? O Surfista Prateado é um legado de família dos Kirby, pra começar, porque o Surfista Prateado foi uma criação que o Jack Kirby fez para entreter o filho dele, o Neil Kirby, né? E aí ele estava trabalhando já frequentemente no Gibi do Quarteto, junto com o Stan Lee. E quando eles estavam para fazer edição especial, acho que foi a primeira aparição dele, foi na 49 ou na 50, não me lembro. 48. E teve a 48, isso. Foi em três edições, né? A saga foi do Galáctico. A primeira, abre aspas aí, gigante aí, saga da Marvel, né? Que durou três edições para terminar. Na verdade, 2,5, porque metade é do Inumanos. É, exato. É, bons tempos, né? Porra, eu ia falar isso agora. Bons tempos. Cara. Bons tempos que não se gastava dinheiro com Max e Saga. Mas o fato é que quando o Stan Lee tava querendo fazer esse evento especial nessa virada de 50 edições do quarteto, e a história foi se construindo, né? Existia um consenso de que o vilão teria que ser um vilão que ia botar... Como tem aquele vídeo do menininho perguntando pro pai se Galactus existe, né? Uhum. Que se vocês quiserem procurar no YouTube lá, é um clássico moderno. Eu até linko aqui no Inominata que vale a pena. É, que o menininho pergunta quem é o Galactus, aí o pai fala, bom, quando o Galactus vier, joga tua última partida de videogame, dá tchau pros teus amigos, fecha a loja, porque deu, né? E o consenso geral era esse, o vilão tinha que passar a régua no planeta Terra, era uma ameaça tremenda, não ia ter como escapar. E aí o Jack Kirby botou na mesa o seguinte: escuta, e se ele tivesse um arauto, né? Só que não se sabia quem seria esse arauto. Quando o Jack Kirby voltou, então, com o plot básico ali do Stan Lee pra fazer o método 1, 2, 3, vai filhão, de bolar as páginas daquela edição, ele pensou, como é que eu vou fazer o arauto? E aí ele tinha próximo dele um dos diversos desenhos que ele fazia pro filho dele pintar. E esses desenhos nada mais eram do que os primeiros esboços do Surfista Prateado. E aí ele pegou, resolveu colocar o personagem, e quando o Stan Lee recebeu as páginas prontas do Kirby pra bolar os balões em cima, ele viu aquele personagem e o Jack Kirby botou, não, esse personagem aí eu fiz pro meu filho, vamos botar ele de arauto, ele vai ser um viajante do espaço, só que a gente tem uma condição aqui. Eu vou pôr o personagem se eu puder desenhar o gibi solo dele depois dessa história. Porque se o personagem ficar popular, eu quero fazer a revista desse personagem. Isso, guarde essas palavras aí que o Daniel colocou. A gente vai jogar ela mais na frente. Exatamente. E aí é o que aconteceu. O Surfista Prateado apareceu como um suporte pra trama. Ele, de certa maneira, ele criava o vínculo, né, que justificava a derrota do Galactus posteriormente. Mas o Surfista Prateado sim provém da mente de Jack Kirby e dos lápis de cor do filho dele, né? E o Stan Lee, obviamente, percebendo a veia filosófica do personagem, e também pra comer menininha pra caralho nas palestras de faculdade que ele dava, ele usava o personagem para defender vários pontos de vista ideológicos que eram discutidos no meio acadêmico, e faziam com que os quadrinhos da Marvel começassem a entrar nesse terreno do jovem adulto, do adolescente, em que, como eu falei antes, Stan Lee ia nas faculdades palestrar, falar sobre como ele abordava a filosofia nas histórias em quadrinhos, e aproveitar e comer menininha pra caralho. Como eu essa parte aí é um adendo extraoficial. Extraoficial do Daniel, tá, gente? É, mas vamos ver lá. Eu saiba, o Stan Lee, ele é casado já nessa época. Mas vamos ler. Vamos ler lá na história secreta da Marvel Comics, vamos ver que ele diz, eu adorava dar palestra. Aham. As mãos todas empolvorosas, tentando entender a filosofia dos quadrinhos. Tá aí, aquele, ó, tá? Aquele velho não engana, não. Lá dentro aqui, o Lee, quando recebeu esse primeiro personagem, ele não gostou, tá, inicialmente. Ele até achou esquisito, reclamou com o Jack Kirby, que ele falou, Jack, isso aí não, sei lá, é estranho, né? O cara lá tá nu em cima de uma prancha, né? Pra ser um arauto de galáxia aqui. Pera lá, o cara numa prancha é menos ridículo que um cara com saiote, púrpura em um balde e uma tendinha. Com um G, um G gigante no peito. É, tendo uma coisa. Não, mas pera lá. Em defesa do Galactus, a gente tem que pensar o seguinte: é um cara que devora planetas no café da manhã. Ele pode vestir o que ele quiser. Quem é que vai querer dar uma de glória caril contra ele? Ah, meu. Ele batia de pica mole no Empire State lá em Nova York. Pá! E a defesa tava na altura, do, né? Do Kirby foi que é o seguinte: ele tava dizendo que tava enjoado de desenhar espaçonave nas histórias do quarteto e que, pra facilitar a vida, colocou o surfista com esse envoltório que seria envoltório que protegeria ele dos rigores do espaço, pra coisa envolvida em prata, e com a prancha em cima, acabou. Ainda bem que ele usou a mesa de passar a roupa, né? Não o ferro, né? Não esqueça que, segundo o glorioso, é o Sérgio Figueiredo, né? Em uma resposta de uma sessão de cartas da editora Abril, o surfista prateado não estava nu. Na verdade, o corpo dele, que ele usava um short, ele processava a energia cósmica. E não, ele convertia os seus dejetos corporais em energia cósmica. Eu lembro. É porque é o seguinte, alguém mandou algum e-mail perguntando isso. E-mail não, desculpa, cara. De cartas, era época da Abril, foi mal. Era época, né? E aí, o pessoal da Abril tinha uma certa liberdade pra falar o que falava, né? Que ninguém da Marvel ia cobrar isso deles depois. Exato. Não tinha internet pra confirmar. E aí ele, tipo, incorporou o cientista lá e foi explicar porque o surfista prateado sentiu. Ainda bem, pelo menos, foi o surfista, mas se fosse o coisa. Presta sua atenção, ouvinte. Pensem o seguinte: a pergunta do leitor é por que que o surfista prateado usava shorts? Se ele usava shorts, é porque ele tinha, no caso, genitália e também um, vamos dizer assim, um cu. Então, eles perguntaram como é que o surfista prateado fazia suas necessidades fisiológicas. No espaço. Aí, eles explicaram eles explicaram que ele reciclava isso tudo e convertia em energia cósmica. Ou seja, quando ele disparou na cara do Galactus, na verdade, ele fez um Golden Shower. Chega! Eu ainda acho que ele usava buraco negro. Olha. Buraco negro. Ele dava uma paradinha, né? E nessa época, pré-revista solo, né? O Kirby continuou com o Stan Lee por praticamente 100 edições na revista do Quarteto Fantástico. E mesmo ele não tendo uma história em separado, o surfista voltou mais de uma vez, né? Então vale ressaltar, teve essa saga do Galactus aí, né, que vale até a pena a gente recitar aqui, por mais que a gente esteja comemorando 50 anos do surfista, também são 50 anos do Galactus, né, querendo... É um personagem bem mais importante, na minha opinião. Os dois estão atrelados, né. E... olha, importância por importância, eu prefiro um cara que esconde a giromba do que um cara com uma giromba de 30 metros que fica balançando lá embaixo da saia. Então, imagina o fim do mundo, cara. Imagina aquela cena do Marvels que tá o gigante atravessando a cidade e o fotógrafo tirou a foto de baixo. Imagina se fosse o Galactus, cara. É horrível. É o fim do mundo, cara. Isso é o fim. É literalmente. Pior é que o Mark Miller pensou isso e colocou no volume 2 de Supremos. Deus amado. Bom, e aí a gente teve essa saga inicial, né? Da 48 a 50. E que, bom, a gente já até comentou bastante sobre ela quando a gente falou sobre o Quarteto Fantástico do Stan Lee e Jack Kirby numa das nossas podcast, que foi até daquela reunião entre podcasts, né? Que a gente faz todo final de ano. Que ele tava fazendo homenagem ao Stan Lee. A iniciativa, né? Isso, a iniciativa. E a gente voltou a ver o personagem mais de uma vez, né? Depois dessa saga, ele ainda teve uma treta trocada com o Destino, né? Que viu ali a oportunidade de usar o poder cósmico do surfista em prol dele, né? Aquela coisa de vamos roubar o poder de um deus. Que vale ressaltar, né? Inicialmente, a definição do poder cósmico era fazer qualquer coisa, né? Tipo, o Daniel brincou aí, mas o surfista não. Ele diz, né, que não tem necessidade de se alimentar, né? Ele absorve energia cósmica, ela que sustenta seu corpo, desde que ele virou arauto. Segundo o pai do Enzo, naquele vídeo que eu citei agora há pouco, o poder cósmico todo mundo quer, o seu tio quer, eu quero e ninguém tem. Pois é. E o poder cósmico é capaz de criar coisas do nada, né? Uma demonstração que ele fez pro Destino, ele cria objetos assim na frente do mão, assim, o Destino fica maravilhado. Então volta a ter mais uma, vamos colocar aí, entre aspas, de novo, saga, né, do Quarteto Fantástico, que é quando o Destino usa um artefato, uma máquina, pra roubar os poderes do Surfista, né, da 55, do Quarteto Fantástico até a 61. O Surfista é muito idiota nessa história, cara, puta que pariu. Porque o doutor diz, o cara, eu duvido que você tenha o poder. O cara que pega e vai e cria, isso aqui é a arma mais poderosa que existe. Ou o doutor diz, pega essa arma, olha, com arma dessa eu consigo dominar o mundo. Aí o cara, esse cara deve ser um governante bondoso e justo. O Destino nessa época tinha todos os estereótipos de ser um aquele ditador malvadão, né? Hoje já não é mais tanto. Eu sei, mas a questão é que se você for lendo, cara, o Doutor Destino tá gritando o tempo todo, eu sou o vilão, eu sou o vilão. Sim. E o Surfista, esse cara parece legal. Vou continuar escutando Paulo. Ele. Mas, ô Paulo, você não acha o Doutor Destino legal? É, mas naquela época ele não era tanto, né? Paulo, você tá olhando com uma ótica de hoje em dia. Primeiro, você tem que lembrar uma coisa, foi o Stan Lee que escreveu os diálogos, tá? Segunda coisa. Não, Daniel, todo mundo escrevia assim. Não, deixa eu concluir. Segunda coisa, mesmo que tu tenha que trabalhar de uma maneira rasa, nessa história em particular, eu nem me refiro tanto a que o Surfista surge, mas nessa história que tu percebe como o personagem do Surfista, ele é puro de coração, a ponto dele dar crédito pra um personagem como o Victor Von Doom, e ele de certa maneira deu crédito pra toda a humanidade quando ele se voltou contra o Galactus. E nessa história ele é o primeiro sinal assim, que ele começa a se arrepender em querer dar crédito pra humanidade. Mais adiante a gente percebe isso, né? Isso aí. Mas fica batido e rebatido várias vezes, né? É. E assim, uma outra oportunidade aí, a gente vê mais uma vez o Surfista sendo usado, lá pra edição 74, 77, e que é até meio estranho, né? Porque nessas aí o Galactus meio que quer quebrar a própria promessa dele. Tipo, ele tinha prometido do Surfista, tipo, largar a mão dele e tal, mas agora ele queria o Surfista de volta, foda-se a minha promessa, e manda um androide atrás pra capturar o Surfista. Aí, de novo, o quarteto vai ajudar o Surfista e por aí vai, né? Só que acho que o que vale a pena ressaltar aqui é que, nesse momento pré-revista solo, duas coisas são marcantes. Uma, o Daniel já antecipou aí, que é essa coisa de colocar um personagem que é altamente puro, bom de coração, né? Tendo um choque com o planeta Terra, e até acho que o Stanley volta a trabalhar isso muitas vezes depois, né? Coloca assim, como uma pessoa de fora enxerga os terráqueos se matando, se destruindo, ou certos defeitos que a gente vê, só que com a ótica externa, né? E a outra é que o Surfista estava preso na Terra, ele não decidiu que ia ficar aqui nem nada, né? Ele estava preso na Terra, não tinha uma barreira invisível que proibia ele de atravessar, né? Ele até então não tinha ideia de como ia atravessar isso. E ele, digamos, se colocou ele como se fosse, digamos assim, um ser quase divino. Ele, mais pra frente, até tem umas características meio messiânicas, né? Essas aí são as duas condições que, digamos assim, se mantém nesse momento pré-revista solo. Mas a coisa já tava até pincelando um pouco pro Surfista ter chance de ganhar a sua própria revista mais pra frente, quando surge o primeiro anual, em que a gente vê o personagem sem o Quarteto Fantástico. Em que ele tem um encontro com o Quasimodo. Na verdade, não é nem todo o anual, tá? É uma história dentro do anual, uma historinha curtinha. É uma backup story. E aí, meio que foi um teste pra ver se o personagem vingava sozinho, se ele tinha caído no gosto popular, né? E aí, era o Jack Kirby justamente que escrevia ela, né? Curiosamente, foi a última, aparentemente ia ser a última história que ele escrever dela, né? Que ele não teve a oportunidade de continuar depois. Exato. E pra você que tá ouvindo esse podcast, que ainda não leu sobre a história secreta da Marvel Comics, um livro que já deve ter sido citado aqui no podcast e em outros tantos, lá no ArgCast também, uhum, por diversas vezes, isso foi, vamos dizer assim, o ponto mais pesado da rusga que ocorreu entre os dois criadores. Sim. Jack Kirby e Stan Lee, porque um dos acordos que tinha sido feito, né, obviamente foi um acordo verbal, porque eu não diria que o Stan Lee era, vamos dizer assim, foi totalmente de má fé, porque eu acho que foi uma escolha bem acertada dele ter posto o John Buscema, né, pra arte do título, mas no momento que o personagem ganhou uma revista solo, ele escalou o John Buscema e deixou o Jack Kirby de lado. Isso foi uma coisa, né? Que ficou muito, muito mal a relação entre eles. O Jack Kirby já estava morando na Califórnia, já não queria mais conviver lá no espaço editorial da Marvel. Prestava o serviço dele, mandava as páginas por correio e tudo mais, e mantinha essa devida distância, porque a, vamos dizer assim, a relação criativa entre eles, né, já estava desgastada bastante, e isso foi um dos aspectos que fez com que durasse bem menos do que poderia ter durado a permanência do Kirby na Marvel, pré-ida dele pra DC. Marcos, você ficou caladinho aí? Fala aí um pouco aí dessa fase aí. É, eu já, inclusive vocês falaram da coisa messiânica, já teve até analogia, né, de falar que ele é puro e tal. É, a Marvel, o Stan Lee, mesmo eles evitavam um pouco ser tão diretos em questões religiosas e tal, mas há quem faz a analogia do Galactus ser um deus que vem... ser Deus que vem castigar o mundo e isso. Falar até mesmo que o surfista seria um Jesus Cristo, né? Porque ele vai meio que contra as convenções do mundo, como tá violento e tal, levando em conta que o mundo dele é desprovido de maldade, né? Então, era feito assim pro personagem ter um ponto de vista interessante para ver. Por exemplo, a gente tá aqui, todos os personagens, inclusive do universo Marvel, é briga, luta contra vilão, é bem contra o mal. O surfista é assim, ele não era bem exatamente o bem contra o mal, mas era o bem jogado no meio do mal, ou seja, dentro de um ambiente que ele não, conhecia, né? E a própria postura do Norrin Red de ter abraçado o... não ter aceitado, né, quando o Galactus foi ao planeta Zelan, né? Sim. Pra devorar toda a energia vital do planeta, ele não ter aceitado o fim, ele ter ido contra, e isso aí é frisado no momento de que a raça do Norrin Red teve um passado guerreiro e bélico, e eles abriram mão disso pra ter uma sociedade pacificada, né? Que estava mais ligada à tecnologia, vamos dizer assim, não abraçava a postura de guerra, e quando ele, no caso, se ofereceu para salvar o planeta, de certa maneira tinha muito a ver com a inquietação que o próprio Norrin Red tinha de viver naquele futuro, naquela realidade, tudo numa boa... Aquela realidade que nada acontecia. Acomodada. Que era para ser uma utopia que existe, né? Ou seja, uma utopia que não é mais utopia, que é verdade. E é engraçado que isso é feito justamente numa época mais flower power, né? Ou seja, o planeta dele seria o ideal que seria apresentado para a filosofia da época, né? Imagina o que o Stan Lee comeu de mim. Nossa, não... Cara, deve ter comido muito, cara. Nossa, cara. Com meia dúzia de história, fez a festa, né? Agora, essa tua analogia aí que tu tá falando, que seria o Galactus, seria, por assim dizer, o Deus do Antigo Testamento e o surfista do Novo Testamento, que é quase essa divisão que tu tá fazendo. Sim, é. Isso vira um tapa na cara quando a gente para e pensa que é o grande nêmesis da primeira fase da revista do surfista. Que é o Mephisto. Que realmente não foi jogado isso aí, tem a ver. Você vê que o personagem foi um personagem meio acidental, foi dando certo, né? Cada vez mais. Essa, apesar de ter essa história do Quasimodo, se eu não me engano, talvez tenha sido até a primeira que eu tenha lido com o personagem, se eu não me engano, porque faz muito tempo que eu li. Aquela história com o Dr. Destino, apesar de ter quarteto, praticamente é uma história do surfista, né? Exato. Se a gente pensar bem, tirar todo o quarteto... Tudo bem que eram os donos da casa, né? Mas na verdade nelas, né? Porque o surfista fica preso uma parte da história, né? Basicamente, metade da história ele preso. Porque na primeira edição, tu tá certo. Mas a partir da segunda edição, que são quatro, é uma história do Doutor Destino lá com a prancha do surfista. Porque depois, o surfista em si, ele aparece praticamente em uma página por edição. Depois disso, só se lamoreando e preso lá, e apanhando os capangas. E outro lance, você falou aí do Quasimodo, assim, do mesmo jeito que ele foi inocente com o Doutor Destino, né? Ele foi inocente com o Quasimodo. O Quasimodo da Marvel, ele é mais robô do que humano, né? Pelo que eu entendi. E ele liberta o Quasimodo de uma condição de robótica pra dar um corpo, pra dar uma estrutura pra ele. Então, assim, pô, você tá preso, você vive... você praticamente tá vivo, né? É uma inteligência artificial, alguma coisa desse tipo. Tá vivo, mas tá preso nessa condição, vou te dar liberdade. E aí cria o corpo do Quasimodo, né? Aí o Quasimodo, haha, era tudo que eu queria, vou aprontar a beta. E aí ele fica, digamos assim, putz, eu criei um mal pior, né? E isso é praticamente a sina do surfista daqui pra frente, né? Tentar ajudar e piorar, né? Você tá dizendo que um cara deu poderes a uma pessoa que estava desfavorecida, entre aspas, e ela se voltou contra essa pessoa que deu poderes? O Galactus pensou a mesma coisa? Pois é. Cara, uma lição que o surfista devia ter aprendido nessa época é que, de boas intenções, o reino do Mephisto tá cheio, né? É. Acho que nesse começo ainda eles estavam olhando que talvez estavam com um pouco de receio de que ele, como um herói ou um personagem pra ajudar o quarteto, ele ia transformar o quarteto praticamente inútil, como foi na história do Galactus, se ele fosse só ajudar. Mas como ameaça, ia ser uma ameaça boa. Foi até por isso que eu acho que o arco seguinte dele foi esse arco do Dr. Destino roubando os poderes dele. Que inclusive, se eu não me engano, acho que foi a primeira vez que o Dr. Destino começou essa mania de: olha, esse cara é poderoso, vou roubar os poderes dele. Que depois se tornou uma, meio que uma característica, uma característica do personagem. Aí, no terceiro arco, que foi aquele do Galactus, sinceramente, eu achei o mais fraco de todos, porque foi só uma desculpinha mesmo pra ter o Galactus na história e o Surfista. Tanto é que se resolve numa página só, o Surfista acha um planeta desabitado, aí o Galactus, obrigado, vai-se embora. Aí, e foi isso mesmo, cara, eles estavam querendo botar o personagem de evidência, assim, mas não sabiam ainda, estavam tateando como usar ele, porque bem ou mal, o Surfista, ele é poderoso demais pro padrão de vilão que a Marvel tinha naquela época. Sim. E é tanto que praticamente ele é um cara, digamos assim, um monge que se limita pra não causar tanto mal, né? Ele bate, se protege do que ataca, né? Essas primeiras histórias, justamente por não se desenvolver tanto o personagem, como acabou se desenvolvendo a afeição dele pela humanidade na saga do Galactus, né? E essas primeiras histórias, elas meio que servem de cartilha pro que vem depois. Porque, como foi bem lembrado aqui, o Surfista, ele era muito poderoso, o quarteto ficaria inútil se ele fosse conviver com as histórias do quarteto, por mais extradimensionais e magnânimas que fossem algumas delas. Mas o Surfista, ele tem como principal vilão a dúvida, se vocês pensarem bem. Uhum, sim. É, o arrependimento dele intervir nos assuntos da humanidade, né? Não é necessariamente um inimigo físico, né? Mas e sim o conflito da ideia. Então, isso foi muito trabalhado posteriormente, tendo história só dele, mas que não dá pra negar que isso foi embrionário nessa etapa que ele tá dando esse voto de confiança para as pessoas que ele vai ajudar, e essas pessoas se voltam contra ele. De certa maneira, como também se lembrou aqui, parece até um castigo pelo que ele ter fez pelo criador dele também, né? Então, pode ter sido, vamos dizer assim, uma estratégia tirar os poderes, o Dr. Destino ter tirado os poderes dele e deixar ele mais fraco, de certa forma, né? Mas o poder dele se restaura, mas o que não se restaura muito é a fé dele na humanidade. Então, isso vai servir, é muito importante esse primeiro arco de histórias, porque serviu para o que vem depois, né? Mesmo que algumas maneiras de se resolver determinadas tramas sejam um pouco repetitivas, mas até aí a gente não pode esquecer de que era um modus operandi da Marvel, né? Soar diferente sem ser, né? E só se mudou um pouco do modo de apresentar e trabalhar os dramas do personagem bem depois. Não, tecnicamente falando, eu acho que ele nunca chegou a perder a fé na humanidade, porque ele sempre conseguiu manter, assim, a pureza, por mais que muitas vezes ele perdesse o controle. Paulo, isso foi até o Jack Kirby assumir depois desse volume aqui, esse volume solo. Aí ele perde um pouquinho a fé. É porque o Surfista do Kirby, ele era muito mais visceral, ele era mais violento. Isso. Essa veia filosófica do personagem tem que se dar um mérito pro Stan Lee, porque ele soube explorar isso bem. Sim, sim. Por isso que eu digo que se o Surfista fosse só filho do Kirby, ele não seria o que ele é hoje. Mas eu e provavelmente disso. Ele ia descambar pra se tornar talvez até um vilão, assim, em breve. Porque, de certa forma, a gente até vai falar mais lá pra frente, o Kirby colocou palavras dele na boca do Surfista mais pra frente. Muito do que o Surfista tem hoje, que a gente conhece do personagem, é também cria do Lee. Até fazendo um adendo com uma coisa que está sendo muito relacionada hoje em dia, que é todo mundo dizendo, por exemplo, Deadpool, que muita gente bate na tecla que ele é uma criação do Liefeld, quase ninguém tá dando muito mérito pro Nicieza. Sendo que, tipo, o Liefeld, ele criou o visual do personagem e tudo mais, mas quem criou a alma do personagem ali foi o Nicieza, que começou a transformar ele. E aí, só remendando, tá, o Nicieza foi bem justo que ele falou o seguinte: o Deadpool tem vários pais subsequentes. Eu acho que o Surfista também tem pais subsequentes. Tem muito dedo do Jim Starlin mais pra frente, do isso, que ele é isso, hoje. Sim, sim, tem muito dedo no Englehart também, de certo modo. Isso aí. E eu tenho que dar parabéns pelo Paulo pra conseguir fazer o paralelo com Deadpool e Surfista Prateado. Olha, meus parabéns, viu, cara? Só um pequeno... Os portões do céu estão abertos pra você, porque tu é um santo. Só um detalhe na observação do Paulo aí. Por um momento eu achei que ele ia fazer assim. Se continuasse o Kibe fazendo surfista, ele se tornaria algo como foi o Warlock, por exemplo. Não, acho que não. Eu acho. Pela violência. Por personagem ser mais visceral, entendeu? É um personagem muito querido, assim, que eu acho que tem muito dedo do Roy Thomas, assim, na ideia. Eu acho que o Warlock foi a referência messiânica que não tiveram coragem de fazer no Surfista Prateado. E foi descarada, assim, o Roy Thomas chutou um balde pra uma coisa que o Lee nunca quis, né? Que é ser tão... mexer tanto com religião de modo tão descarado. É que você não pode esquecer também que o Jim Starlin e o Engelhardt fumavam todas, cheiravam todas pra caralho, corriam pelado no Times Square. Era coisa de louco, cara. Tá tudo lá no livro. Falta falar ainda do Engelhardt ainda nesse programa. Não, mas nesse caso aí foi o Roy Thomas que foi tapa na cara, cara. O Roy Thomas crucificou o Warlock. É muito mais tapa na cara que o Stanley. Mas eu não falei, teve coragem, né? Porque o Stanley proibia. Tudo que o Warlock tem, é o que não tiveram coragem de fazer isso no Fischer, fizeram com o Warlock. Sim, isso. E isso que a gente falou das palavras do surfista serem o que o Kirby queria falar, a gente não pode esquecer de que esse run solo aí do surfista nas mãos do Kirby foi pós-volta dele da DC Comics. Ele chegou realmente com sangue nos olhos na marca. Você não pode esquecer isso. Mas então vamos falar agora desse run solo aqui. Chegamos então a 1961. Run solo. Ah, meu Deus. Foi mal. Não. Pegou mal. Pegou muito mal, cara. Pegou tão mal que falou, atirou primeiro, né? To me, my board. Bom, vamos então ir pra fase solo então do surfista. Já de curiosidade, fica o que o Daniel falou. A promessa que foi feita ao Kirby, né, não vingou, porque na hora H o Stan Lee deu os desenhos, deu a arte pra o John Buscema. E ficou foda pra caralho. E eu acho que o Daniel falou que foi bem pensado, vou passar depois a bola pra ele, foi justamente porque o surfista ganhou uma certa fluidez que não tinha até então nos desenhos do Jack Kirby. Ele surfava, coisa que no Jack Kirby parecia que ele apenas estava dentro da prancha. Vou um pouco mais além, cara. O John Buscema, ele sempre foi um desenhista com uma viés clássica muito forte. Tanto que o Stan Lee, quando ele fazia a promoção dos quadrinhos da Marvel, ele citava o John Buscema, ele dizia que ele era o Michelangelo dos quadrinhos. Ele falava isso com todas as letras. E o surfista nas mãos do John Buscema deu uma vamos dizer assim, um overaction na parte de postural, de expressão facial, gestual das mãos, a postura do corpo, e essas cenas mesmo, sabe, dele singrando o ar, voando com a prancha e tudo mais, que junto com o texto, muitas vezes verborrágico, mas principalmente trabalhando essa parte de filosofia, de questionamento do Stan Lee, foi o casamento perfeito de grafismo e texto. Eu, na minha opinião, por mais que as histórias tenham um pouco da ingenuidade da época, essas histórias do Stan Lee com o John Buscema, elas são o nome Essential na beirada do encadernado que eu tenho aqui no estúdio também, não é à toa, cara. Esse material é essencial, assim, pra você entender toda essa gama de opção de contar a história que tem no Surfista Prateado. É um material, assim, que pra mim hoje não, de jeito nenhum, fica datado. Quer dizer, fica datado que ele se passa em outra época. Mas, assim, várias coisas que tem ali, essas correlações que podem ser feitas com religião, são atuais até hoje. Você lê e fala assim, caramba, o cara foi longe, né? O cara fez essas relações aqui, coisa que você até se impressiona pro que era o quadrinho na época. Ele traz até 1968, ele lembra muito mais do que era feito no meio dos anos 70. Pelo menos, assim, eu vejo desse modo quando eu tô acompanhando hoje em dia várias épocas, né? Lendo 70, 80 pra lá e pra cá. Eu acho que ele é meio fora de época. Ele tem um quê a mais. As outras histórias e quadrinhos, eles eram já meio aquele lenga-lenga que vai, vem um vilão, o grupo vai lá e derrota e por aí vai. Isso aqui não, ele já tentou incorporar uma coisa além do que é o super-herói tradicional, porque a gente tinha até o momento, né? Até porque, Coveiro, bem ou mal, é como a gente já chegou a essa conclusão. Ele não era o herói tradicional, nem de longe. Não dava pra fazer histórias de heróis tradicionais com ele. E a gente tem aqui a diferença também no modo de publicação. Vinha com o dobro de páginas. Apesar de ser bimensal, né? É, ela vinha com o dobro de páginas, pelo menos até a sexta, sétima edição. Em vez de ser 24 páginas, eram 50 páginas por edição. Só pra saber, ela já tinha esse enfoque do público mais universitário mesmo? Sim, sim, já era usado como objeto de estudo, de filosofia, de religião, um monte de coisa. E de pegação também. É, de pegação também, exatamente. E aí a gente tem, na primeira história, sendo contada, digamos assim, detalhadamente, não só uma recapitulação do que tinha sido feito no Surfista até agora, como também a história, a origem do Surfista Prateado, né? O que era Zen lá, vem a história da Xalabau, justifica um pouco porque o Surfista se impressionou com a Alicia Massas, né? Porque ficou aquele negócio meio tipo, ah, uma mulher e por aí vai, né? Estou apaixonado agora. E nota-se também no grafismo do John Buscema o respeito imenso que ele está tendo com essa parte blocada do Jack Kirby. Quando tu olha, por exemplo, o traço, principalmente dessa primeira história com a origem, e tu compara as histórias que foram feitas depois, que o Surfista até parece mais esguio, né? Uhum. É, tu percebe que ele tenta emular, de certo modo, o Kirby nessa história. É, uma diferença clássica que você até comentou, viu, Daniel, que ele deu mais feições, mais características ao Surfista, é que o Surfista de Kirby até então, ele tinha mais cara de alien. Tinha um olho mais avantajado. Ele parecia, vai lá, um grey, né, meio prata. Um grey lustrado, assim. Isso. Já o do John Buscema, ele era muito mais próximo do humano. E aí, é claro, ele precisava disso porque ele mostrou pela primeira vez quem era o Norrie Redd antes de ser Surfista, né? Que era do planeta Zen-La e que, como vocês falaram, era uma utopia que aconteceu, né? Tinha de tudo. Eles, na verdade, não precisavam... Acho que o Ted foi o que fez o Norrie Redd aceitar essa condição, né? Porque até então, até o conhecimento, cara, eles praticamente estudavam, mas eles recebiam as informações direto no cérebro. Os animais lá, eles tinham um ecossistema completamente... Gerado, não era natural. E era equilibrado, tipo assim, não teria problemas, desequilíbrios nem nada. Então, eles praticamente viviam apenas porque tinham que manter aquilo ali. Mas eles não tinham um avanço, chegou o ápice da tecnologia. Sérgio, isso que tu tava comentando, e lembrando que a gente falou, eu comentei até antes sobre a escolha que o vilão do Surfista Prateado nessa fase, a escolha, a dúvida. Quando tu nota essa saudade, esse arrependimento, de certa maneira, dele estar longe da amada dele, do povo dele, depois dele ter entrado nesse mundo, na aventura, dele ter sido arauto do Galactus e ter ficado exilado, ter dado voto de confiança pra Terra, tu percebe que a jornada dele é muito parecida com a daquele sujeito que joga tudo pra trás e aí quando ele tá no fundo do poço, ele percebe que ele tinha tudo e ele deixou pra lá. Uhum. Então tem muito disso também, sabe? Isso aí era muito colocado. Por isso que tu tinha uma identificação tão forte, não somente com estudantes, mas com o jovem adulto normal, sabe? Não precisava estar estudando filosofia. Uhum. É aquele sujeito que ele foi em busca de alguma coisa e ele tá o tempo todo se questionando se aquela escolha dele foi importante. Uhum. A gente tem que lembrar a época que a gente tem aí. Isso é anos 60, além do movimento hippie, tu tinha os próprios veteranos de guerra voltando, mutilados, um monte de problema, e pensando, será que valeu a pena ir pro Vietnã? Uhum. Sabe, tem todo esse contexto político e social, né? E colocando isso que o Daniel falou na história, você vê o seguinte, a chegada de Galactus é o grande diferencial pra ele ir atrás dessa nova vida, né? Primeiro porque o que ele apontou de grande erro da civilização dele é que eles não estavam preparados pra chegada de Galactus. Quando chega o Galactus tocando terror, eles se entregam, não existe mais solução. Eles calculam num computador lá, tipo assim, tem mais nada que fazer não, vamos morrer, é porque tem que morrer. E ele, sendo um cara que quer aspirar uma nova vida, uma aventura, ele fala assim, não, vamos tentar falar com o cara. Diz, como assim? Você tá louco? Vai falar com o cara? Constrói um foguete aí que eu vou tentar resolver. Então ele toma um impulso de, digamos assim, fugir daquela condição que seria repetitiva no mundo dele, né, de ser apenas mais um, pra ser alguém que viraria o grande salvador de Zen-La, né? Ele é considerado mais pra frente o salvador. Ele se sacrifica, o Galactus aceita a proposta, né? O Galactus, apesar de dizer que não se importa, que é todo mundo formiguinha, ele gosta um pouquinho desse altruísmo, né? Ele, querendo ou não, ele fica meio evanescido assim, Estagiário, velho, estagiário. Mão de obra barata. Vai ter alguém aqui pra me ajudar a encontrar planetas. Beleza, então vou te transformar no meu arauto, bababá. E aí transforma ele. É que bem ou mal, a gente tem que lembrar que o cara não é um Bronco, né? Se ele pode conseguir uma pessoa que vá lá e encontre planos habitados, ele não vai querer sair matando formiguinha à toa. Ele não é um humano, ele está acima disso. E aí, quando ele aceita a condição, ele fica maravilhado a princípio, porque ele consegue viajar por mundos que, assim, nunca imaginou, nunca alcançaria se ele continuasse em Zen lá. Então ele fica maravilhado com isso tudo. E aí, a condição que ele perde isso na Terra, que ele fica preso na Terra e o mundo dele, tanto de aventura quanto do passado dele, ficam lá do outro, digo assim, apartado dele, né? Ele fica separado dele. Aí é que ele lamenta, ele vira uma pessoa que tá toda hora se lamuriando por tudo. Não, mas perdeu, né? Tu esquece um fator que é explorado no surgimento do personagem antes dessa fase solo. Só se estima o tempo em que ele prestou serviços ao Galactus como arauto dele. O resquício de lembrança que ele tinha se desfaz. Sim. Ele vira um ser frio, que era o que a gente conheceu quando o personagem surgiu. Ele vira um personagem frio que só vai lá e diz, não, esse mundo aqui tá condenado, pode vir Galactus, né? É. E aí é o contato com os humanos, o contato com Alicia Masters, né? Sim. Que faz ele começar a recobrar o resquício de piedade que ele tinha. Então, Stanley meio que salva essa história, porque no começo ele propõe que ele só escolhia os planetas mortos, assim. Isso. E aí com o tempo... Ele foi, tipo, foda-se. Foda-se, né? Só que mais pra frente o Jim Starlin diz que, na verdade, é uma coisa um pouco diferente. Mas aí a gente fala no volume 2. Tá. Bom, tem 18 histórias nesse volume. De coisas marcantes que a gente tem aqui. É o surgimento de alguns vilões clássicos. Um deles vira, na verdade, um tipo de alien que é muito marcante para as futuras histórias que vão existir dos Guardiões da Galáxia, que são os Baduns, né? Então os Baduns aqui aparecem como uma raça que se camufla invisível e quer dominar o planeta. Como eles perdem pro surfista, eles postergam o plano dele para invadir, quando, sei lá, o surfista sumir, desaparecer, por aí vai. Praticamente eles levam 1000 anos, né? Que lá pro ano 3000 e cacetada com os Guardiões da Galáxia do futuro é que eles voltam e dominam a Terra. Mas é legal, porque aproveitaram um plot de um vilão, né? Praticamente foi um ano depois, né? Os Guardiões da Galáxia são em 1969. E aí usaram os Baduns pra eles, né? Digamos assim, esqueceram do personagem do surfista, né? Vamos levar isso mais adiante, que tava até funcionando. Esqueceram, não, né? Que na verdade é pra justificar de que ele poderia ter até mesmo morrido ou, sabe, deixado de ser o surfista, porque... Cara, esse tempo todo é pra mostrar que a presença dele era realmente temida. E aí o segundo personagem que surge na história do Surfista Prateado, e aí sim, depois foi usado por ele em outros personagens, né? Fica até mais associado ao Motoqueiro Fantasma hoje em dia do que ao próprio Surfista Prateado. Mas ele surgiu como antagonista do surfista e tem toda a característica de ser realmente um demônio, pra bater de frente com essa ideia dele ser um messias, né? O surfista ser uma pessoa de coração puro e bom. E a contraparte era um demônio, que era o Mephisto, né? Engraçado que o Mephisto acaba sendo um demônio de outra realidade, mas não só da Terra, né? Dá a entender que ele é de todos os planetas. É o inferno de todos os planetas, vamos dizer assim. Uhum. E você vê que a todo momento a grande ideia do Mephisto não é só derrotar o surfista. Ele é dobrar ele. Ele quer corromper o surfista. Porque o surfista é uma alma muito nobre. E pra ele, sei lá, ele ia ganhar mais pontos de um bom clube se ganhasse. Convencesse o surfista a ficar mal. Alguma coisa desse tipo. Aí ele. Em algum momento ele desistiu do primeiro lugar e foi pro segundo, né? Que é o Homem-Aranha. Mas pra frente era mais fácil corromper o Homem-Aranha, né? Só era por risco que a Tia May que tá. Ganhou, cara. Tia May ele não dobra, não. Tia May é invulnerável. Então. Bom, e aí a gente tem depois alguns grandes encontros aqui, aí, desde Thor, o próprio Homem-Aranha que vocês citaram aí. Quem mais aparece aqui? Ele tem uma treta com o Abominável também. Enfim, aparece. Inumanos. N personagens aqui. Também tem que falar que isso aí era. Qual é o número da regra mesmo da Marvel? Que é quando dois heróis se encontram, porque tinham esses encontros, sei lá, acho que tirando com o Quarteto Fantástico, que já conhecia ele. Todos os outros heróis da Marvel que encontravam ele no meio da rua era porrada de dizer oi. Thor, o Hulk? O Homem-Aranha foi o pior de todos, cara. O Homem-Aranha tava se balançando, aí ele soltou a teia e perdeu na prancha do surfista. Aí, ixi, merda. Minha teia perdeu na prancha do surfista. É um bom motivo pra dar uma porrada do surfista prateado. Mas foi ridículo. Essa fase Foi meu primeiro contato com o Surfista Prateado. E foi o contato que eu tive através dos gibis da Abril, que tinha na Heróis da TV. E eu gosto tanto do Surfista Prateado, porque ele tem uma representatividade pra mim muito pessoal, assim. É que eu era uma criança, não conseguia perceber os nuances de filosofia, de questionamento e tudo mais que tu tinha nos roteiros. Mas eu tinha acabado de perder o meu pai e eu tinha começado a fazer minha coleção de história em quadrinhos. Eu tinha muito quadrinho que era dele também. E esse período que o meu pai havia morrido, eu tinha 6 anos de idade, 6 para 7 anos. Logo, obviamente, os gibis do Surfista eu comprei já com meus 8, 9 anos. Mas a gente sentia muito a morte dele. A gente sentia... A minha mãe sofria muito por isso. E eu me lembro em particular de uma história do Surfista Prateado em que o Mephisto traz a Xalabau pra perto do Surfista e separa os dois de propósito. Aí o Surfista fica sabendo que ela tá viva, ela sabe que ele ainda tá vivo e tudo mais. E eu me lembro que é muito sofrido a separação dos dois. E aí quando o Surfista coloca que o amor deles é grande demais e que a distância não vai vencer o amor deles, eu ficava me lembrando de como a minha mãe sofria pela morte do meu pai. Uhum. E quando eu recordo essa passagem, e aí eu comecei a gostar tanto do Surfista, eu percebi que tinha muita essa identificação do drama pessoal que eu tinha na minha família. E é lógico que é um ponto de vista de uma criança. Hoje em dia você não consegue fazer paralelos tão evidentes, né? Mas eu fiz esses paralelos e naquela época, já quando o Surfista aparecia nas histórias dos Defensores, eu era aquele cara que ia comprar o gibi porque o personagem estava lá e eu gostava muito. E hoje em dia eu sou um dos caras que já sou profissional no mercado e por causa desse tipo de história é que eu sempre quis desenhar o Surfista Prateado e nunca pude, só como fanart, eu nunca, no meu tempo que eu trabalhei pra Marvel, eu nunca pude desenhar esse personagem. E eu sempre quis. Essa história que o Daniel falou é o segundo encontro com o Mephisto, né? O primeiro também ele tenta o Surfista via Xalabau, né? Ele sabe que existe uma fraqueza do Surfista em termos de figuras femininas. Depois ele associa que é por conta da Xalabau. E aí mais pra frente, ele vai... O Mephisto era um vilão que poderia a qualquer hora libertar o Surfista Prateado daquela barreira invisível, né? E levar ele até Zenlar. Na verdade, se você olhar direitinho, fazendo agora um paralelo de piada, né? As histórias do Surfista também tinham um quê de Caverna do Dragão, né? Sempre uhum. queria atravessar pra chegar do outro lado da barreira. Quando chegava, tinha uma coisa que fazia ele voltar. Ah não, a fulaninha está morrendo, eu vou ter que voltar. Ah não, o cientista sozinho não vai conseguir destruir a bomba, eu vou tentar ajudar ele. E ele voltava sempre, né? Nunca Isso. seguiu o plano de conseguir cruzar a barreira. E numa dessas, o Mephisto leva ele até Zenlar. E lá ele descobre que o Galactus, mesmo não consumindo o planeta, destruiu o planeta em castigo ao Mephisto. Sim. O Surfista ter derrotado ele, né? E ele encontra o planeta em ruínas. Ele, caramba, o planeta destruiu e tal. E aí ele encontra um dos Zenlarianos lá, sei lá. Inclusive um barbudo, que sempre aparece, né? É sempre o mesmo cara que ele encontra. E aí o cara fala, não, foi depois que você foi embora, a gente se salvou, deve muito a você foi nosso salvador. Mas pra que você foi trair a porra do Galactus depois? Porque ele veio revoltado de bater o pezinho dele aqui e causou a maior destruição. Abdução vingancinha, né? E aí ele tenta encontrar a Xalabau e não encontra. Mais pra frente, esse mesmo cara aparece dizendo, não, a Xalabau não está mais aqui. Quem levou ela foi o Mephisto. Aí ele vai que nem um louco pra Terra. E aí acontece todo esse drama que o Daniel contou. E esse é um plot que dura... Um dos plots que é continuado na história do Surfista Prateado. Que... É sempre uma história fechada. E essas últimas estavam levando ele a ficar insano já, né? Aí desencadeia na fase justamente do Jack Kirby pegar lá no fim. E aí é o Jack Kirby assumindo e fazendo o Surfista causar o terror, né? Se revoltando completamente, acreditando que perdeu tudo, perdeu a Xalabau e por aí vai. Então, dessa fase aí, só citando que uma coisa que eu sinto saudade, eu sei que é tratado e tal, mas eu sinto saudade desse negócio de regrinha, sabe? Tipo, Homem de Ferro não pode ficar lutando o tempo todo que ele descarrega. O Thor não pode ficar longe do martelo durante um tempo que ele vira Donald Blake. E o Surfista não consegue passar nunca a barreira, né? Eram coisas assim que era um problema interminável, mas era legal pra você ver como que ele não ia conseguir superar esse limite aí. Se tu pensar bem, né, Marcos, esses, esses mecanismos, eles também eram exercícios criativos, porque dependendo do fator de limite, né, do personagem, tu tinha sempre que criar uma solução diferente pra ele esbarrar naquilo, né? É, sempre você tava ali no limite do quase, né? Pra quem lia, eu li muito álbum daquele Snowgood, né? Que sempre tentava derrotar o Califa, tinha um plano mirabolante e sempre se ferrava no final. Cebolinha da vida também conseguia e, né, e você tinha super-heróis que tinham essas limitações também. Não, agora engraçado foi falar isso, tentando lembrar de algum vilão que tem alguma limitação dessas. Vilão, né? É, porque é só herói que tem essa limitação. É que nem a Kamala falou. Parece que o cara, ele ganha um poder muito foda, aí vem alguém e diz, não, tem que nerfar um pouquinho. É porque é pra treinar, né? Vai ver que é por isso também. Não, e também pra evitar soluções muito fáceis, né? Senão você tem um cara que faz virtualmente tudo, então você tinha que dar alguma limitação, né, pra isso. Né, Superman? Mas tudo bem. Ó, o Daniel tá aí. Agora, voltando a destacar, mas não tem como, que eu acho que essa história do Mephisto aí é o ápice do personagem, dos dois, na verdade, tanto do Surfista quanto do próprio Mephisto também. Porque você vê, é uma história de super-herói que, tudo bem, tem rajada pra cá, tem rajada pra lá, mas não é a batalha do herói contra o vilão que conta, é a batalha filosófica entre os dois ali, é o jogo de palavra entre os dois ali, é o jogo de tentação. É, o embate físico é só um pretexto. É, assim, entendeu? É só um exercício ali, e tipo assim, o Mephisto daquela história nunca mais foi o mesmo, né? Aquele ali, pra mim, é o Mephisto definitivo. E é engraçado assim, o Mephisto foi eu sempre lembrava ele como inimigo do Surfista, mas ele não era exatamente o arqui-inimigo do Surfista, ele se tornou antítese do Surfista, né? Porque até então o Surfista estava se embatendo com um mundo que ele encontrou a maldade, que era algo que ele desconhecia. E o Mephisto foi o canto do cisne da maldade ali, né? Não tinha nada, nenhum ápice. Tem uma coisa também do Mephisto, é o seguinte, a ideia que ele tinha é o seguinte, um exemplo feito do Surfista Prateado, um ser superior na Terra, era um risco pros planos dele, porque ele podia influenciar a população inteira. E aí ele ia perder os pontos do bom clube dele, entendeu? Os pontinhos que ele ganhava de alma. As milhas da Azul, né? As milhagens dele. Ou seja, naquela altura o mundo tava do jeito que o diabo gosta, né? Até chegar ao Surfista. Porque sempre, acho que alguém, acho que foi o Paulo, né, que comentou antes do podcast, que falou assim, o Surfista toda hora que ele queria ajudar, ele recebido com bala, né? É uma característica de todas as histórias. Ele passou pelo mundo inteiro, assim. Desde a China, naquela época toda completamente fechada ao mundo, né? Passou por vários países. O que ele ficou mais calmo e tranquilo foi quando ele foi pra África e recebeu todos os animais ao redor dele. Assim, as feras, depois de alimentadas, elas são bondosas. Aí tá ele parecendo o Adão ali, sabe? Ao redor dele. Eu acho que nas 18 edições só teve aquele Al Harper, que foi o único cara que parou. Não, cara, vamos conversar, você parece ser gente boa e tudo mais. Porque todo o resto, cara, ele dizia bom dia, a pessoa dava um tiro nele. Era angustiante, né, aquilo, cara. Ninguém até com os heróis eram assim. Aí você, não, tá levando a mulher embora. Ele raptou a moça. O astronauta caía do céu, tava morrendo. Aí os surfistas lá resgatavam o cara. O cara derrubou ele do céu. Como? O cara nem tava lá. É isso que eu comento. Aquelas histórias antes desse Han Solo dele. Olha o Han Solo aí. Pois é. Antes dessa fase do gibi com o John Buscema e o Stan Lee, essas histórias, elas plantaram isso, né? E é lógico, no momento que tu tá fazendo uma história depois da outra, como eu comentei antes, tu tinha aquela ideia da falsa novidade, sem ser novidade, eles tinham que ter essa repetição. Era angustiante, sim. Mas eu acho que é nesse sentido que, juntando também uma outra filosofia da Marvel na época, né? De que a revista, aquela revista pode ser a primeira revista de alguém, né? Eles falavam muito isso. Então, tu tinha aqueles balões de recordatórios recordando a origem do personagem, ou os poderes dele, ou o que ele fazia, o que ele pensava. Tinha um pouco dessa repetição da abordagem que ele tinha com os humanos, porque realmente, aquela revista que ia ser comprada naquele bimestre podia ser a primeira revista de alguém. Agora, você lê uma história depois da outra, é angustiante? É de tu pensar assim, velho, eu já teria matado todo mundo, entendeu? Chega! É, a paciência do cara é acima da paciência de Jó, né? Mas uma coisa, assim, hoje, com a leitura de hoje em dia, dá até pra reticonar que talvez as pessoas podiam estar em um nível inconsciente sendo um pouco influenciadas pelo Mephisto, pra tentar ele também. Embora não seja uma coisa que tivesse na leitura atual, mas seria uma leitura de hoje que as pessoas, elas têm medo, mas sair do medo pra se tornarem assassinas o tempo todo, a cada esquina, é de lascar. É não, cara, o pessoal tava meio neurótico, aquela história do rádio, da invasão alien e tal. Neurótico, qualquer fala de alien era bala na cabeça, entendeu? Não, então, e outra, a gente tava, assim, o período que as histórias foram escritas era o período do auge da Guerra Fria. Então era o auge da paranoia mesmo. Então. Vocês fizeram uma brincadeirinha aí com o Superman, mas, ó, cara, o que é o Surfista Prateado nesse período aí? Ele é o ícone, ele é, a representação do que é estranho em uma região, em um planeta. É o imigrante, é o estrangeiro que vai num país que não recebe estrangeiro, sabe? Então, ele é uma representatividade nesse sentido. E já que vocês falaram de Superman aí, eu só quero adicionar um detalhe. Antes de Christopher Reeve estar girando a Terra ao contrário pra viajar no tempo, o surfista fez isso, só que viajou pro futuro. Ele usou velocidade supersônica lá, foi pro futuro, viu que deu merda, tentou resolver voltando ao passado. Então, olha aí. Alguém roubou a ideia. É. Ao contrário, né? É angustiante você ler história a história, assim, até porque foi uma das primeiras revistas que eu li, que era tipo uma Marvel especial, que vinha da Abril ainda, que vinha bem umas 6 ou 7 edições do Capa Surfista. Azul, né? Capinha Azul. Do sistema, que é angustiante porque a cada página, e ninguém nunca acreditava nele, ninguém nunca confiava nele. Eu acho que as únicas pessoas que ainda davam crédito pra ele eram as criancinhas, assim, em algum momento. Tipo, tem a criancinha lá da história do Homem-Aranha, outra criancinha que ele deixou cair um pedaço de papel no chão, aí a criança foi juntar pra ele. Aí a mãe só viu assim, esse cara tem problema de pele, a minha criança tem que ficar longe dele, senão ela vai pegar essa doença também. Era sempre assim, todo mundo desconfiava dele, até o amigo do cara também se deu mal nessa, que o Al Harper, que as pessoas... Ah, olha, um cara negro com um aparelho esquisito na coisa. Vamos deixar ele de porrada, porque pode ser um terrorista, alguma coisa assim. E o cara tava tentando achar a bomba pra salvar todo mundo, enquanto o surfista tava tentando fugir da Terra. Aí o cara tem que voltar. Era muito angustiante, cara, ler aquilo ali. Sei lá. Assim, provavelmente a história devia ser boa, porque se você tá sentindo angústia, é porque a história é boa, né, Coveiro? Com massacre. Não, é isso. Não. Sobre isso. Vocês vão ouvir o que merece, mas enfim. Ok, mas. Sem trailer. Aham, sem trailer. Foi um teaser antes do tempo. Okay. Mas basicamente é isso, cara. A história era boa e como acho que o Fofego falou, chega um momento que você quer que o cara revide. E ele revida, né? Não, mas toda vez que ele começa a querer revidar, ele mesmo se controla. Porque ele tem noção de que ele poderia ser o maior de todos os vilões daquela história ali. E o fato de ele estar se controlando também mostra que ele é um grau de heroísmo maior ainda. É justamente assim, é a ideia da tentação, né? Ele tava toda hora sendo tentado a revidar. E aquela ideia dele ser messiânico, por aí vai, e ele resiste. Tá dentro aí da ideia. Grande característica é que elas, bem ou mal, elas são muito repetitivas mesmo. Sempre esse ciclo. Ele tenta sair da Terra, não consegue, ele cai na Terra de volta, todo mundo odeia ele. Ele divaga um pouco sobre a existência, chora porque ele abriu mão do paraíso, né? No caso... Zen lá, né? Meio que. Ele é meio que assim, o cara que tinha uma vida. Tudo bem, era uma vida monótona e tal, mas ele tinha uma vida. E de repente ele abriu mão disso, né? E aí depois ele se fica preso num planeta. É como. E assim, cara, se hoje a gente. Pô, você pega, abre o Facebook e tal. Você vê cada coisa. Imagina na década de 60, no auge da Guerra Fria, cara. É, você, tipo, a cada pessoa, a cada coisa, você tava desconfiado se ela era um terrorista, se ela era um comunista, sei lá. Então, assim, a revista retrata bem. Eu acho que de todas as da época, né? Tudo bem, o Homem de Ferro também esbarrava muito na questão da Guerra Fria, mas essa esbarrava tremenda no auge da paranoia, né? Pô, o cara tá ali ajudando. Não, vamos, o cara é um safado, o cara não sei o quê, tem que meter bala e tal. E ele fica assim, cara, ele fala assim, meu, que raio de racionalidade é essa? E assim, ele quer sair do planeta Terra, né? Porque ele tudo bem, ele ajudou lá a defesa Galactus e tal, mas eu acho que assim, ele não esperava que fosse ficar preso. O Galactus deu um castigo muito, muito severo pra ele, né? Se você for pensar. Ele se arrependeu de salvar a Terra no momento que ele ficou preso. É o que então, eu disse. O vilão é a escolha. O vilão é a dúvida. O vilão é da história é a dúvida. E aí, quando ele acha, pô, eu vou me voltar contra o meu criador, ele vai pegar e me matar. Vai, sei lá, vai fazer alguma coisa. Não, ele faz o pior, cara. Você vai ficar preso nesse planeta pra você ver como eu tinha razão em querer destruí-lo. Eu não tava errado não, quando era pra encerrar essa fatura. Oh, Galactus was right aí. Dentro da estrutura do próprio universo Marvel, todos os personagens, cara, você tinha os X-Men, você tinha o Homem-Aranha, todo mundo era meio que... Todo mundo olhava torto pra essa galera. Ninguém, assim, tirando talvez os próprios Vingadores e olhe lá, ou o Quarteto Fantástico e olhe lá, todo mundo, assim, olhava torto pros super-heróis. Não era benquisto, sabe? Era um negócio... E ainda mais um cara todo prateado, que, sei lá, você olhava assim e falava, né? Ou o cara é alienígena, ou o cara é mutante. Então, apesar de ser um tanto repetitiva a estrutura da história, você vê que realmente, cara, o cara, ele pegou com conceitos de filosofia, esses questionamentos aí, e ele próprio usava isso talvez até pra criticar aquelas coisas da paranoia militar, da paranoia das pessoas, do clima de ódio. Devia ser um período assim, você tinha de um lado uma filosofia dos hippies, de bem-estar, tal, que é o que é representado por Zenla, né, de evolução e tal, e do outro lado você tinha completa paranoia, tipo, completa medo irracional de que o meu vizinho vai me matar, meu vizinho não sei o que. É um período interessante da história. Ao mesmo tempo, pra viver nele, deve ter sido muito maluco, cara. Acho que por isso que só com muito LSD, cara, porque realmente, cara, era o ápice da loucura. E o surfista, ele pega assim, então as primeiras histórias mostram o paraíso, a sociedade evoluída, e que da mesma forma estagnada, né, porque não tinha mais pra onde ir. Aí você tem o Norrin Hadi sempre querendo no ímpeto de crescer, a gente precisa voltar, a gente precisa sair dessa, porque chegou num ponto de evolutivo, e também isso mostra por que Galactus talvez queira encerrar aquela vida, mesmo que ele não saiba, talvez ele instintivamente sabe que aquilo alcançou o ponto máximo de evolução, ou mesmo que a partir dali não vai sair mais nada de bom, né? E Zenla tava nessa fase, certo? E nessas horas eu digo pra você, ouvinte, o seguinte, citando o famoso Away, tá? Nessas horas, vocês acham que eu tô louco? Eu sou louco? Eu tô louco? Não, eu não tô louco! Eu não tô louco! O pessoal fica, ai, você é prateado, eu chorão, não sei o que. Toma, filho da puta, tá ouvindo isso aí que ele falou? Quem entendeu o personagem, caralho. É, poxa. Pra fechar esse volume aí, a gente tem a derradeira edição final, né? Que foi a, digo assim, Kibre, volta pra casa. E aí, Daniel, fale um pouquinho aí dessa edição aí, vá. Tu quer que eu fale mesmo? Quero, vá. Meu, ele voltou com raiva, cara. O Surfista voltou com raiva e o Kirby voltou com raiva. Foi isso, só resumo é isso. Só, quer tirar sua conclusão? Tire. Depois de você ter toda essa poesia gráfica do John Buscema, Kirby não combinava mais, cara. Eu, pelo menos, como leitor, eu já não consigo ver o traço do Kirby no Surfista Prateado. Eu já não conseguia criar associação. Tu já tinha criado uma afeição pelo personagem e a volta do Kirby pro personagem deixa ele muito inumano de novo. Tira esse aspecto de empatia que tu criava com ele. Mas é justamente uma coisa que o Kirby não gostava no Surfista, era que tem empatia. Porque ele não queria, ele queria... fosse um personagem mais visceral, mais nervoso. E nessa história aí, nas últimas páginas, eu não sei que acordo foi esse lá que o Lee e o Kirby fizeram, que o Kirby ficou com o roteiro também. E ele teve, se for pegar pela história secreta da Marvel, justamente quando ele tava terminando as últimas páginas, foi a hora em que ele soube que a Marvel não ia aumentar o aumento que ele tava pedindo, e aquilo ali foi a gota d'água pra ele. Ele aproveitou pra escrotizar geral. E botou o Surfista o que ele queria falar. Ele saiu esculhambando a humanidade. Só que você sabe que a humanidade, por Marvel, qualquer outro, por sei lá, Stan Lee e executiva da Marvel. Não lembro quem era o... Eu vou ler essa edição trocando isso. É. E, cara, era só esculhambando e prometendo juras de ódio eterno. Eu vou destruir vocês, eu cansei. Eu era o... Eu sempre quis fazer tudo do jeito certinho, eu não pude mais. Ó, aí, você... Cara, você só lendo as entrelinhas, você vai entender que ele tava mandando esse recado pra Marvel. É, cara, ele estava... Praticamente aquilo ali foi a carta de eu me demito. E termina assim, termina a última página, o close no rosto dele, ele prometendo destruir todo mundo, matar todo mundo. Termina a revista cancelada. É, acabou do... prometendo, mas não aconteceu, né? Tipo, ah, cancelou a revista e demitiu o Kirby. A gente também não pode esquecer uma outra coisa. O personagem, ele, justamente por ter essa parcela criativa do Jack Kirby, houve uma certa reticência em usar o personagem. Tanto que nos gibis dos Defensores, quando o personagem aparecia, teve uma época que ele foi retirado. A gente falou isso até aqui no episódio do podcast sobre os Defensores. Né? Enfim, quando essa revista foi cancelada, não significa que o Surfista desapareceu da Marvel, né? É. Aí o John Buscema já tava no Quarteto Fantástico de novo. A gente vê uma leva de novos arautos do Galactus, né? Começa com o Gabriel Airwalker, né? Que aparece na Terra. Ou seja, o Galactus aparentemente não cumpria palavra nenhuma nessa época, né? Então ele volta querendo destruir a Terra de novo. Manda o Gabriel, o Surfista treta com ele, né? Pra proteger. Não. Pera lá. Foi. Se eu não me engano, o Galak, ele tinha um negócio ali que ele falou com o advogado, deve ter falado com o Felga, e ele achou uma brecha no juramento dele que permitia que ele voltasse pra Terra. Não. Agora qual foi a brecha? Tinha brecha nenhuma, Paulo, não inventa mola. Não, mas é tipo, eu não posso matar a Terra, mas eu posso matar os seres humanos, uma coisa dessa. Tá bom. Ó, ele tá, se você for pensar, Parábola, aquela minissérie do Mobius, trabalha nesse ponto. Ele falou, olha, eu não vim aqui destruir. Eu só vim incitar a destruição. Depois que o planeta estiver destruído, eu devoro. Ei, ele veio fazer iogurte, né? Ele botou o jardizinho, deixou o leite ficar cheio. Deixa aí tomou o iogurte. Exatamente. Mas justamente, cara, eu li essa revista porque a Panini, ela lançou recentemente ela junto com a trilogia do Galactus. Sim, sim. E ele fala justamente isso. Eu prometi não destruir a Terra. O que tá em cima da Terra, eu posso fazer à vontade. Enfim, mas era mudando as palavras a mesma coisa, né? Tanto é que o Reed iogurte grego. Iogurte grego. É, depois disso, o Reed foi lá e colocou a dedo. Nem a Terra, nem os seres humanos. Aí ele voltou em parábola e falou, olha, eu tô fazendo nada. E aí, mais pra frente, a gente vê também outro plot com outro arauto também relacionado à Terra, que aí é a nova, né, a Frank High. Isso, que apareceu lá nas historinhas do quarteto do Burnie. E aí, basicamente, ele fica nesse intermeio aí de tá mais nas histórias do quarteto, também com muitas participações de Defensores, né? Acho que umas 20 edições, mais ou menos. É. E aí, antes de surgir o novo volume, né, surge o que o Felga falou aí, que é Surfista Prateado Parábola, que era um convite do Stan Lee pra que o Moebius fizesse uma história da Marvel, a única, né, inclusive. Ele tem até, na edição da Panini, vários desenhozinhos dele com outros personagens, né, tipo, a edição foi publicada aqui no Brasil depois da morte dele, e é um plot muito bacana, porque não só trabalha essa história de, a gente vai incentivar os humanos a se destruírem, mas como também dá um ar ainda mais divino a Galactus, porque surge uma adoração a ele, né, tipo uma seita de adoração ao Galactus. O cara depois se arrepende, né, profundamente. E esse lance que vocês tinham dito de Velho Testamento e Novo Testamento, né, sendo Surfista e Galactus, aquelas discussões que ele tem com o antigo criador dele, são bem mais fortes, bem mais evidentes aqui nessa revista. E aí, finalmente, a gente chega no volume 2. Bom, na verdade, não existe nem essa definição muito de volume do Surfista Prateado, que basicamente cada minissérie eles renomeiam como volume. Mas assim, o que virou uma mensal realmente estendida, né, do personagem, e que começa assinada pelo Steve Englehart. E olha só, os primeiros desenhos é com Marshall Roger, tá? Só mais pra frente é que surge o Ron Lim, e Ron Lim vira realmente o desenhista marcante desse título. Ele fica por diversas edições, acho que é mais de 50 edições, salvo engano. E aí começa, basicamente, resolvendo um plot que tava preso, né? O surfista estava preso na Terra, e como é que levaria ele de volta pro espaço, né? O Englehart queria aventuras cósmicas, queria colocar o personagem livre de novo, trabalhar outros lances, né? Fugir um pouco do que tinha sido feito até então. Então ele criou essa ideia de que pro surfista sair da Terra, a única coisa que prendia ele era a prancha. Foi a ideia até do Coisa, né? O Coisa falou, porque não tenta ir de uma espaçonave? Tipo, deixa a prancha aí e... e vai com a gente no espaçonave. E se resolveu fácil, né? Porque o Reed nunca pensei nisso, né? E aí leva ele pro espaço. Não, pera. E eu já falei lá no ArgCast, o Reed Richards é um engodo, cara. É mais uma prova que o Reed Richards é o maior vilão da Marvel. Porque estava lá o surfista e o Reed fazendo aquele tete a tete. Ah, não, tentei assim, tentei assim, tentei assim. Nada deu, estava certo. Aí o Coisa... ah, já tentou sair sem a prancha? Aí o Reed, cala a boca. Não foi bem assim, mas... é, foi... aí o surfista, ei, peraí, gostei da ideia, não tentei isso. Aí o Reed, ah, é mesmo, nunca tentamos isso. Cara, o surfista só não tinha escapado antes porque o Reed não deixava. O Reed que queria castigar ele da Terra. Por pura igualdade. Ou o Reed é o maior vilão da Marvel, ou o cientista mais incompetente da Marvel, né? Então, não, agora, mas nessa história tem uma coisa engraçada, porque eles estavam lá na Antártida, porque o quarteto estava investigando sobre o buraco na camada de ozônio. Aí o surfista, fui eu que fiz. Ele fez que ele tava tentando furar a barreira, né, cósmica do Galactus lá, e batia tanto que fez o buraco. Mas enfim, tirando as interpretações criativas do Paulo, que não pertence à história, né, o surfista consegue sair, ele depois consegue tirar a prancha da Terra, né, ele transforma ela em energia cósmica e leva com ele e reconstrói a prancha depois fora da barreira do Galactus. E a primeira coisa que ele faz é primeiro, ir pra Zen lá pra descobrir que... Não, pera aí, você tá pulando. Primeiro assim, ele teve um quebra-pau lá com um cara chamado Campeão, né? Ah, sim, desculpa. Ele teve mas um quebra-pau. Não vou botar o pé da letra, não. E teve esse lance do Campeão aí, mas aí o Campeão só deu a dica, né, que ele poderia sair a qualquer momento. Era um dos anciões, pra quem não se lembra, é um dos irmãozinhos do colecionador, né, pra quem viu Guardiões da Galáxia. Entre vários, né, tem um grão-mestre, tem um jardineiro, enfim, vários anciões. E aí, uma vez que ele consegue escapar, ele vai atrás do onde tá o Galactus, descobre que a Nova tá presa. Foi presa por Skrulls, né? Meio que querendo vingancinha em cima do Galactus. Vale ressaltar que o Galactus tinha acabado de destruir a capital dos Skrulls. Os Skrulls se dividiram em várias facções. Cada uma das facções se declarava o Imperador Skrull. Tinha o seu próprio Imperador, era ele que mandava. E aí nessa, a ideia do Galactus para resolver o problema era destruir o planeta. Mas parecia que ele tinha um certo xodó pela Nova, né? Pela Frank High. E aí o surfista ajudou a salvar ela. E ao mesmo tempo ganhou a bênção. Ele liberou o surfista, falou assim, vou te fazer livre dessa barreira que eu coloquei na Terra, você tá livre agora. Então, sei lá, agora eu tô com a Nova Arauto, ela é mais bonitinha que você, gosto mais dela, mas tô em paz com você agora. E detalhe, o surfista ainda de quebra, ainda salvou o mundo dos Skrulls, né? Porque o cara... Aquele mundo, não, eu vou destruir não sei o quê. Não. Oh, meu senhor, você está acima dessas emoções humanas. O cara para, pensa. É verdade, estou indo embora. Vou seguir meu rumo. Xaveco cósmico, assim. Xaveco cósmico. E aí ele parte com a Nova pro outro lado. O surfista tem a chance de voltar pra Zen lá. Ele esperava encontrar uma Zen lá completamente destruída, mas não. Ele encontra a Xalabau lá, agora como imperatriz, e com o dom de dar vida de novo ao planeta, só pelo pequeno contato que ela teve com... o poder cósmico, naquela treta que teve com Sufisha tentando salvar ela do Mephisto, aí deu um pouco da porção do poder cósmico pra ela, pra ressuscitar, e aí ela era agora imperatriz do Zen lá. Só que ele achava que, tipo assim, agora voltei pros seus braços, tô de boa, vamos nos casar, ficar aqui e tal. Fila anda, meu filho, fila anda. Ela deu um pau nele agora, né, porque ela chegou e falou assim, não, agora eu sou imperatriz, eu tenho minhas obrigações, eu é que tenho que me sacrificar pro Zen lá, eu não posso casar com você. Se quiser, a gente pode ter umas noites casuais, assim. Assim mesmo, ela falou. Ele se sentiu agora, tipo, obsoleto. Fez apenas uma lápide pra ele lá, tipo assim, Nori Red esteve aqui. Depois ele muda. Aí depois ele muda, né? Porque depois ele muda a lápide. Ele passa a ser o surfista prateado, nasceu aqui. É. É que o pior desse negócio dele ir embora é que, cara, tu vai olhar que ele passa bem a edição inteira falando: olhe, Skrulls, tome cuidado com, sei lá, porque o Surfista Prateado tá aqui e vai cuidar dela. Olhe, Galactus, o Surfista Prateado tá aqui e vai cuidar de, sei lá. Olhe, Kree, o Surfista Prateado tá aqui e vai cuidar de, sei lá. Aí, de onde dá uma noite, ele vai embora. E deixa, tipo, todo mundo olhando pra Zen lá. O lance todo é o seguinte: Steven Gerhardt esteve durante 31 edições aí, nessas primeiras edições desse novo volume do Surfista Prateado. Ele criou a ideia de uma segunda guerra Kree-Skrull. Eu acho, particularmente, que ela até é bem mais desenvolvida. Que a ideia é que os Skrulls estavam completamente quebrados, não só porque perderam a capital, não só porque estavam divididos, mas eles tinham perdido a capacidade deles de se alterar, de se transformar. E isso deu uma chance, né, uma oportunidade maior para os Kree exterminarem ele. Os Kree estavam se aproveitando. Velho, os Skrulls, nossos inimigos eternos, estão de mal a pior, a gente vai aproveitar esse momento agora pra quebrar o pau neles. Zen lá tava lá no meio, e meio que os dois lá estavam querendo puxar Zen lá pra... Não, vamos ficar do lado do Kree, vamos ficar do lado do Skrull. E a Xalabau tentando fazer o lance pra ficar neutra, né, de fora. Dando uma de suíça, né? É. E por fora disso, a gente tinha um plano, aí sim, dos anciões, né? A gente tem a primeira ideia disso através do campeão. Mas depois todos os outros anciões, né, tinham um plano de matar Galactus. Primeiro que Galactus era uma ameaça. Segundo é que se eles matassem Galactus, eles seriam até aí os seres mais antigos da galáxia. Porque Galactus era um ser, né, uma entidade que veio antes de surgir essa realidade, né? Era antes do Big Bang. Depois de Galactus eram eles. Então eles queriam matar Galactus, tirar qualquer concorrência. E pra isso eles reuniram as Joias do Infinito. E esse é o primeiro, diga assim, volta do plot das Joias do Infinito, desde aquela época de Thanos, né? E mais pra frente, quando sai o Steven Gerhardt, fica um pequeno períodozinho do Jim Valentino, só pra fazer umas bobagens, né? Trazer o Homem Impossível, fazer umas maluquinhas. Brincar ali, né? O Jim Valentino no run dessa fase do Surfista, ele não tava no Guardiões da Galáxia também? Não, Guardiões da Galáxia já é nos 90. Ah, isso aí já é anos 90 já, cara. Porque, é anos 90, cara. Não, isso aí vai daí antes, cara. Não, porque é 1990, 91 no máximo, isso aí. Pois é, talvez... o Valentino nessa época tava no Guardiões também. Eu acho um pouco depois. Mas a gente vai pesquisar isso aí. É. E aí chega... Aí sim, o Jim Starlin. E o Jim Starlin, sempre, ele assume um título. A gente acha que ele vai escrever sobre aquele personagem, mas ele, na verdade, quer escrever uma história sobre Thanos. Sempre. E aí, o que ele faz? Mesmo que não seja com esse nome, né? Mas tudo bem. Mesmo que seja na DC, ou, né? É, mesmo na DC. E aí, o que é que ele faz? Vamos ressuscitar o Thanos. E aí, o Thanos é ressuscitado pela morte. A ideia aí é justamente que a morte tá meia puta com a galáxia, porque ela tá ficando muito organizada, muito, muito em ordem. E a morte acha que tem que ter um equilíbrio. E é engraçado ver que o pré-Desafio Infinito, que leva edições praticamente lá pra edição 34 até a 50 do Surfista Prateado, não é só uma busca pelas joias do infinito que estão agora perdidas nas mãos dos anciões, não. Ela é também uma preparação pra tirar Thanos dessa posição de ser um vilão qualquer, pra ser um vilão justificado. Porque ele fala pro Surfista Prateado: não, mas é importante eu destruir as pessoas na galáxia, porque senão causa desequilíbrio. Aí ele leva ele pra um planeta onde tem uma população em massa de bichinhos bonitinhos. Aí o Thanos provoca uma infecção lá que dizima metade do planeta, tudo com vírus. E ele já promete pro Surfista Prateado: meu plano é destruir 50% da vida no universo. E basicamente ele cumpre isso lá pra Desafio Infinito. Mas aí tem um balão. É, a gente não vai falar sobre Desafio Infinito aqui, né? É a fase que eu menos gosto. Sério? Sério. É a fase que eu mais gosto. E bom, eu sei que era necessário pra evoluir o personagem, só que como tu tinha uma realidade ali também da Liga da Justiça cômica, um pouco de humor que estava sendo colocado em algumas histórias, foi colocado isso nas histórias do Surfista e eu não gostei tanto, sabe? Sei lá, é o que eu tenho a dizer. Na verdade, o Jim Starlin é o primeiro a botar um pouco dessa veia. Quer dizer, o Jim Valentino colocou isso, o Homem Impossível, mais de zoeira. Mas o Jim Starlin modifica o Surfista Prateado quando ele volta com o Homem Impossível na edição, acho que 35. E aí ele é justamente o Homem Impossível querendo provar pro Surfista Prateado que ele tem que ser mais humano. Sim, o Drax vira o Dedé Santana do Surfista. É, pronto, exatamente. O Drax Burrão, né? É. É, o, é boa parte das características do Drax do cinema é desse Drax. É o Drax melhor. Ei, é nessa fase aí que tem aquela história do surfista que ele tem que arrumar um emprego porque ele fica sem poderes. Nossa, nossa, cara. Cara, é muito... Tem até, foi capa isso daí, né? Ah, eu achei agora aqui, a edição 41. Tava procurando a capa dela. Ah, Diego. É, no, é, tá no meio dessa história aí, ainda com Thanos Ameaça, né? Não tinha nem Desafio Infinito ainda. Pois é, porque essa Thanos Ameaça praticamente foi o run inteiro do D-Starley, porque tava... É como tu já disse, assim, não dá nem pra... Se for resumir a fase do D-Starley na história, era uma história sobre o Thanos, como ele não podia usar os dois heróis que já estavam mortos na época, que era o Warlock e o Capitão Marvel, ele achou... O surfista prateado. Vale ressaltar, ele faz uma grande plot pra ressuscitar o Warlock, né? É, o Warlock, a Gamora e o Pip, desde a época dele, foi cumprida a promessa e deixaram ele na joia da mente. Na mente não, na joia da alma. E aí ele volta. Na verdade, eles estavam lá, né? Eles não estavam, entre aspas, mortos. Tava, o corpo. Eles estavam com a alma presa na joia, o corpo físico foi pro saco. É tanto, viu, Daniel, que quando eles ressuscitam em corpos de terráqueos. Isso verdade, aí é ainda já na Desafio Infinito. É tá certo. Sim. É. A primeira volta do Warlock é porque na história do surfista tem um momento em que ele e o Drax ficam presos dentro da joia também. Joia aí que eles encontram o Warlock e tem já a apresentação, porque tudo isso aí gera o Jim Starlin preparando o plano dele. Só que como eu acho que o plano dele desde o começo era que tudo culminasse lá na edição 50, aí tem essas histórias do surfista desempregado na fila de desemprego aí que teve que ficar enrolando. É porque a ideia quando criaram o surfista pra esse título, que é totalmente diferente do anterior, que o anterior é um olhar sobre a Terra, né? Sobre a humanidade. O surfista, eles queriam assim, não, vamos extrapolar e fazer uma exobiologia aqui. Vamos ver como é que seria diferentes concepções de mundo no espaço. É tanto que você vai ver umas maluquices aí no decorrer, né? A gente tinha falado aí do mundo pinball, né? Do mundo Pac-Man. É um exemplo. Soltaram a imaginação aí pra vir com N ideias de vidas em outro planeta. Eu acho que talvez por esse teor mais ficção científica, eu tenha gostado mais dessa fase. É, eu acho que é porque são duas pegadas totalmente opostas. Porque a primeira era mais uma filosofia, um drama. Porque eram histórias em que o poder do surfista prateado nem sequer era necessário. Você podia colocar qualquer... podia ser um... Como eu tava dizendo, a história de um imigrante rejeitado no país em que ele tá preso e não pode sair. É basicamente isso que era o primeiro run. Esse segundo, ele é mais uma aventura, uma ficção científica. Era mais, vamos explorar também o cosmos da Marvel, vamos ver como é que estão as diferentes histórias. E são autores que eram pegadas totalmente diferentes. Que o Stan Lee tinha essa não tinha uma pegada tão extrapolada pro cósmico. Todas as histórias mais cósmicas normalmente eram mais do Jack Kirby. Uhum. E o Englehart e o Dee Starlin são o contrário. Eles, quando eles... Se eles têm licença pra viajar, os caras viajam ao infinito. Eu, como sou um fã, confesso, da fase do Adam Warlock, do Jim, né? Eu adorei essa fase aí. Mas, cara, assim, eu na fase do Adam Warlock do Jim Starlin, eu não vi humor. Como eu o máximo do máximo era um personagem que era livre cômico que outro. Mas as histórias que eu, pelo menos, peguei dessa fase do surfista, eu não gostei por causa dessa abordagem. Se fosse casual, assim, até vai. Tinha humor, sim, tinha, porque tinha um personagem que era feito só pra isso, que era o Pip, né? Mas eu acabei de falar que, tirando um personagem que o outro, a linha de trabalho das histórias do Adam Warlock eram bem mais... Tu tinha o conceito de space opera, de saga espacial, mas não era humor o tempo todo. Se tu lembrasse a fase do surfista, tu tinha a Liga da Justiça cômica, os X-Men estavam tentando ter humorzinho também, com bomba genética e coisa do tipo. Sabe? Bomba o quê? A bomba genética, lembra? Genética, tá bom. Eu acho que é essa linha, né? Eu acho que meu cérebro apagou. Ele estava na Austrália. É, naquela fase. Tinha umas paradas assim, tipo, vamos. Um grupo de aliens resolveu invadir a Terra e caiu na Austrália e deu de cara com os X-Men e tal. É aquela fase, mesmo, por causa da todo Liga. Mundo, mesmo. Todo mundo tava tentando ser engraçaralho. Engraçaralho, vai ter. E bem ou mal, mesmo assim, tem que se admitir que esses runs, essas 50 primeiras edições, elas foram o ápice desse volume do Surfista Prateado. prateado. Sim, sim. Porque depois desse tempo aí, chegou um momento aí que, cara, dá pra tu ver, até pelas capas, que o ano 90 entrou com tudo nele. Ah, é. É, mas aí é que tá, né? A ideia, inicial era pra acabar ali, sabe? O plano, tanto que o roteirista saiu, só esticaram, né? É. É, foi por causa dessa fase que eu não fiz as pazes até hoje com o Ron Lim. É, porque eu já fiz as pazes, já cheguei a fazer as pazes com o Jack Kirby, já cheguei a fazer as pazes com o David Cockrum, mas recentemente fiz com o Jim Mooney, mas tem jeito, cara. É a fase que eu tenho que pegar o Ron Lim em outro lugar, além de também X-Men 2099, não. Tem que pegar outro lugar pra fazer as pazes. Mas é com a arte dele que você tem problema? Sei lá. Eu acho que um orgânico quanto o John Buscema pra sua época, né? É, cara, eu também não tenho nada contra ele, não. É assim, sinceramente, em termos de arte, o cara foi bem competente no que foi proposto pra ele. E se você for comparar com o que veio depois, cara, foi... O que veio depois foi novela da Globo espichando o assunto. É, eu acho que eu já falei, assim, o que poderia ser falado sobre essa fase, sim, cara. Como tu mesmo disse, foram dois plots diferentes. Um do Englehart, que era essa guerra Chris Crew que foi pegando a história, junto também com os anciões. E o outro, que era o plot do Thanos com os Pista Prateado, que é o plot eterno de Starling. E as duas são diferentes, mas complementares, porque são aventuras que ficção científica, e no que ela se propõe elas são boas, mas não dá pra você querer comparar isso com o primeiro volume do Surfista Prateado, porque são pegadas totalmente diferentes do mesmo personagem. Foi o que eu disse, não é a história, foi a que eu menos gostei, mas eu entendo que o personagem precisava evoluir. Uhum. Eles precisavam botar ele por um outro prisma, sabe? É, tinha que eu tirar ele da Terra, né? Exato. Todo mundo vai pra fora menos ele. É, e também porque tava, né? Entrou num. Eu tava ficando repetitivo, né? Apesar que eu achava esse primeiro volume, vamos dizer assim, bem mais interessante do que o que veio mesmo. Porque eles tentaram fazer um negócio meio space opera nesse coisa, tanto o Englehart quanto coisa. Eu li pouco, né? Na verdade, você tem que ler, porque o que saiu aqui no Brasil do Englehart é nada. Saiu numa Grandes Heróis Marvel, as três, sei lá, três, quatro primeiras histórias. Isso não é nada, velho. Não é nada comparado ao que o Englehart fez. Nada mesmo. Você tem que realmente pegar realmente o original, porque provavelmente nunca vai sair isso aí, e ler. Porque só foram retomar isso, e nem foi completo mesmo, com o Jim Starlin, mais pra frente. Aí já tava em Super Aventuras Marvel. E aí sim, quando eu leio em sequência, por isso que às vezes assim, eu lamento muito as publicações aqui no Brasil nessa época, porque tava priorizando só Homem-Aranha e X-Men, e deixava de lado o filé. E eu acho que ele é bom, o Surfista, pra minisséries, né? Então, eu tenho essa teoria também. Ele é muito bom. Pô, você pega a Parábola, cara, você fala, pô, puta trabalho, coisa. Tal Hacking, por exemplo, também é uma outra minissérie muito boa. Ah, não fala, eu não falo, eu ia falar essa aí. É. Falando agora de minissérie, até pra pegar o gancho, vamos as dessa época aí, logo depois que ele se libertou da Terra, era aquela leva de graphic novels da Marvel, né? E veio uma aqui pro Brasil, né? O Daniel deve lembrar disso aí. Acho que não sei qual o número, qual foi a daqui do Brasil, mas era um plot dele com a Frank High, né? A nova. E o Mephisto. O Mephisto acaba mexendo com a cabeça da Frank, né? Pra fazer com que ela perca esse critério de só ir atrás de planetas inabitados ou planetas que não tenham vida inteligente. E o Surfista fica invocado, tipo assim, parte pra cima da nova, assim, pô, que é isso, você tá doida? Você veio da Terra, né? Você tem que ter esse critério e tal. E aí ele descobre que o Mephisto tava envolvido, e aí começa um embate entre, mais uma vez, daquela coisa de tentação, né? Ele mais uma vez interessado mais na alma do Surfista do que qualquer outra coisa. Só que aí tem um cenário diferente dessa vez, porque de alguma maneira o Galactus resolve se intrometer pra salvar os filhos dele, né? Os arautos dele, né? Eu acho que foi mais por causa da nova, né? O Galactus sempre teve uma apaixonite assim. Isso é síndrome de Xavier. É, pois é. E aí ele foi lá e tretou com o Mephisto, né? Deu uma coça no vilãozão. E depois dessa graphic novel, aí a gente tem uma minissérie mais ou menos dessa época também, que foi, eu não cheguei a ler, mas era os Escravagistas, que eu acho que foi publicado aqui no Brasil, mas tinha um lance assim, tipo, de uma raça muito parecida com o plot do Galactus, só que eles não só consumiam um planeta, eles roubavam a população local e transformavam os caras em escravos. E depois disso, consumiu o planeta deles. Então eles tinham tipo um mega império escravagista. E o surfista achou isso muito mais cruel do que acontecia na época dele do Galactus. E foi bater de frente com os caras, né? E aí tem N outras gráficas novas, né? Tem o Últimos Dias, o Requiem aí que falaram. Em Meu Nome, do Surfista Prateado. O Novo Amanhecer, Mundo... Enfim, N gráficas novas aí. Algumas mais antigas, outras mais recentes, que o surfista depois da edição 50, ele durou até a edição 140 e pouco, vai. 148. 148. Só que não tinha o mesmo vigor. As histórias estão se arrastando. Na verdade, Tu te refere ao volume 3? O volume 2. Esse, ah, tá. É o volume 2, que é esse do Jim Starlin. Isso. E aí o surfista voltou a virar um personagem coadjuvante, né? E aí, digamos assim, teve uma grande participação, né? Numa outra pequena minissérie, lá em Aniquilação. Foi quando um personagem voltou a ter um interesse pelo público de novo, né? Que até então, ele, como falou o Daniel aí, só ficava em uma outra minissérie, né? Essa Requiem mesmo é recente, né? É do Stravinsky e é o Ezad Ribic que deve... Cara, eu adoro. Essa é a parábola pra... Mas assim, vocês não falaram da fase 3 do Surfista Prateado, que tem umas histórias execráveis, mas... É a do Dan Slott, né? Não. Do Ron Garney, não é? Pois então, o início tem arte do Ron Garney, e cara, é muito bom. O início é bem legal, mas depois a história degringola, cara. Mas qual é essa volume 3 aí? Quem é o roteirista? É o DeMatteis. É aquela fase que... Foi uma das últimas grandes heróis Marvel que... Foi a última grande heróis Marvel, galera. Grande heróis Marvel, que ela era, entre aspas, a aventura final do Surfista Prateado. Que eles estavam fingindo como se a história do Surfista fosse ser cancelada ali. Só que ali era por volta da 125, por aí, que é a fase do Heróis Renascem. Que ele volta pra Terra, que até tem uma treta com Carnificina, que vira Carnificina Cósmico, tem uma treta com Hulk. Coisa tosqueira, cara. É, a coisa era muito tosca, mas a arte valia a pena, cara. Aquelas edições do Ron Garney são muito boas, cara. Mas elas são outro volume ou são continuação? Não, é uma continuação desse volume. Ah, bom. Porque eu me lembro que logo depois quem assume do Jim Starlin é o Ron Mars, né? É o Ron Mars, aí depois... E aí ela o Ron Mars até aquele encontro com o Kyle Ray, né? O Lanterna Verde da época. Fica um negócio mais ou menos e depois de gringola, né? Porque o Ron Mars, ele escreveu as duas, tanto o Kyle Ray quanto o Surfista Prateado. Aí ele vai levando a história nesse ponto. Só que aí chega um momento lá que, cara, é muito anos 90, cara. As histórias estavam muito... Você vê que a história é ruim só pela capa. Aí chega um momento lá que colocam ele de volta. Mas é. Pior que é. Nesse caso é. Aí, só que eu tava falando dessa fase aí, que a história... tinha um desenhista bom, que era o Ron Garney, porque ele tava escanteado, porque trocaram ele, tiraram ele do Capitão América pra botar o Rob Liefeld, aí botaram ele no Surfista Prateado. Coitado, velho. Botaram no Silver Surfer, exatamente. Aí ele volta depois, ele volta e volta com Clark. Aí nessas histórias, pelo menos, assim, a história não é tão boa assim, porque novamente aquele negócio de o cara encontra um herói e tem que brigar com o herói só porque o herói tá de dor de cabeça. Mas era bem desenhado. O Ron Garney naquela época ele desenhava bem. Não foi o que ele fez no Thor, não. Mas, voltando aqui, o Requiem, cara, eu gostei da história do Requiem. É uma daquelas histórias assim, certo, não tá na cronologia, mas o Straczynski conseguiu sintetizar toda aquela filosofia do Stan Lee nas histórias antigas. E conseguiu traduzir aquilo pro mundo moderno, botando como se fosse a última história do Surfista Prateado, fora da cronologia, mas dentro, entre aspas, da cronologia atual da Marvel. Isso. Assim, é contemporâneo, não é naquele futuro longínquo, é contemporâneo, mas é fora da cronologia. E ficou bem interessante, alguns paralelos que ele fez... Ele se despedindo da Terra, ele tentando resolver um problema de uma raça antiga, e até ele acertando as contas tanto com Zenlar, Shalabal e o Galak. Agora, só teve uma coisa que eu não gostei, porque nessa história inteira, assim, eu gostei quase tudo nela, a arte muito boa, a história muito boa. Só que é o que eu tava até brincando um pouco cedo, que é o Homem-Aranha do Stan Lee, ele vê o Surfista Prateado que é dar porrada. O Homem-Aranha do... O Strazinski que meu surfista prateado quer tirar a máscara e revelar quem é. Não, ele quer bater um papo. Quer bater um papo. Mas aí era o Strazinski que era o roteirista do Homem-Aranha nessa época. Não, mas né? Olha, o Hacken, junto, pelo menos na minha opinião, tá? Junto com Parábola, são as duas histórias que tu, se tu quer apresentar o personagem. São as duas histórias que melhor vendem o personagem pra uma pessoa que não conhece. Sim, sim. Uhum. Assim, porque se tu pegar aquele volume 1, a pessoa tem que ler num contexto da época. De época, sim. Não tem como. E nem todo mundo tá preparado pra entender a repetição, pra entender o personagem falando sozinho, aquele tipo de coisa. Já o Parábola e o Hacken, eles dialogam com esse leitor novo, que muitas vezes não é um leitor de quadrinhos, ele vem de uma outra mídia, mas vendem bem porque, como o Paulo falou, sabe, o Hacken, ele conseguiu pegar toda aquela filosofia, reflexão do personagem e emular aquilo pros tempos atuais. E, cara, o final é muito bonito. O final, o final ele chega, se tu for pensar, ele instaura o que havia em Zeland no mundo todo, no universo todo. Isso é incrível, cara. E assim, o ruim é porque a Panini acabou publicando aqui numa minissérie comum, assim, fininha, né? Em duas edições, se não me engano. E ela valeria um encadernadozinho. Pô, saiu tanto encadernadozinho pior de qualidade de roteiro aí. I have much to learn of the ways of human beings. A gente falou aqui que tem um monte de minissérie, tem algumas minisséries de 5 edições, 6, algumas continuações. É até difícil, como eu falei, definir aqui o que é o volume de cada uma, né? Parece que atualmente ela tá no volume 7, mas aí é complicado aí a gente não renumerar. Eu, por exemplo, considero a do Englehart como volume 2, né? A primeira do John Buscema como volume 1. E considero essa agora que tá saindo, né? Do Dan Slott e do Michael Red como volume 3. Pelo menos é como é uma mensal, né? Passa das 12 edições, pelo menos, né? No mínimo, né? Isso, até a Marvel rebootar a revista de novo ou parar. E ela rebuta duas vezes, né? Antes do Guerra Secreta e pede que pós-Guerra Secreta. Mas é ainda a mesma história, mesmo porque o surfista é um dos poucos que não entra no Guerra Secreta, né? Ele ganha um serinho chamado The Last Days, né? Os últimos dias, e fica uma coisa continuada, uma coisa só. Ele meio que, pra dentro do universo surfista, ele ignora a saga. Uhum. Bom, o que dizer, né? Eu vou ser sincero, eu não sou um dos maiores fãs dessa fase agora que tá acontecendo. Já não sou um grande fã do Michael Red. Tem quem goste, né? Mas é um tipo de desenho que pra mim já passou. Não precisa essa nostalgia pra trazer de volta agora e tal. Teve seus momentos lá no X-Tacticus, mas enfim. E o plot é muito maluco, cara. O Dan Slott acho que pirou na maionese. Porque se o volume 2 tinha a ideia de explorar mil e uma realidades diferentes do que era o universo lá fora, né? Interpretações diferentes de computadores vivos, de raças que têm sua maneira de ser diferente, né? A gente não chegou a falar, mas o Han do Jim Starlin, né? Do Englehart do Jim Starlin, foi um dos que mais enriqueceu o cosmo da Marvel, né? Com essas criaturas e deidades que a gente conhece hoje, né? A gente não falou nesse podcast, inclusive, né? Vale ressaltar, sobre Desafio Infinito, nem Cruzada Infinita, nem Todos os Infinitos da Vida, porque isso provavelmente vai ser falado pela gente aqui, lá pra 2018, quando surgiu um certo infinito no cinema também, né? Mas enfim, o volume do Dan Slott eu acho meio esquisito, que ele extrapola essa ideia de maluquice, de reinterpretação, sabe? É estereotipado ao extremo. Basicamente, ele arruma uma companheira de viagem, que é uma terráquea, né? A Dawn, que é aquela terráquea que, tipo assim, sempre foi muito fechada na casa dela, na vida dela, e ela, de repente, aceita ganhar o mundo lá fora e vai viver altas aventuras com o surfista do Dan Slott. E atualmente acho que tá na edição 6 ou 7 aqui do Brasil e tá sendo publicado em Universo Marvel. Bom, Paulo, você acho que foi uma das poucas que leu, né? Fala aí. Não li não. Ninguém leu, pelo visto. Eu dei uma lida assim no comecinho e eu achei muito assim. Acho que o Dan Slott tá indo muito no vai da valsa do Allred, porque, como você falou, é um clima bem maluco mesmo. Eu não quero usar a palavra descaracterização, mas você não vê, consegue ver o surfista. Cara. Você não, consegue ver o universo do Michael Red, cara. Pra você ter uma ideia, é aquele momento que é o seguinte, a Dawn, né, que é essa personagem, fala assim, pô, eu quero tomar um sorvete. Mas, pô, não tem um sorvete no espaço. Não, eu quero tomar uma porra de sorvete. Aí ele para, tipo, num planeta, e que o planeta é praticamente um drive-in. É uma história. É uma fase hipster do personagem, cara. Não, mas você sabe o que, na verdade? É porque eu não... Agora isso é meu Silvio Santos, velho. Eu não li, mas tem um amigo meu que... Ele leu, e ele também era fã de Doctor Who. Qual é a sorte número 1, número 2, número 3, Paulo? Maoi! Não, é que ele é fã de Doctor Who, cara. Ele descreveu pra mim exatamente isso. É se fosse o Doctor Who da Marvel. Verdade. Ele falou isso e o cara confirmou, porque é The Companion, tem as situações malucas, é um alienígena com poderes pandimensionais que precisa de uma pessoa que tenha consciência dele lá pra ele não sair pirando a batatinha, porque o surfista, vamos ser sinceros, que ele já viu tanta coisa de ruim no mundo que ele realmente precisa de alguém pra ter a consciência dele de vez em quando, pra ele não pirar, pra o Jack Kirby não voltar na mente dele. Não fala merda, meu amigo. Fala merda. Podcast, por favor. Mas basicamente é isso, cara. É. O Dan Slott tava querendo escrever Doctor Who, só que ele não pode, porque ele é americano, então ele resolveu escrever o Surfista Prateado com o Doctor Who. E o pior é que o Dan Slott é fã mesmo do Robert. Pô, o que o Paulo falou é verdade, cara. Essa história aí do paralelo com o Doctor Who. Sem falar o fato de que ele ter uma humana pra ser a consciência dele é meio que a virada da carta. Porque antes ele era a consciência do Galáctico, sabe? Então, de certa maneira, é isso aí também. Agora, eu li cagando a primeira história e... É feito por aí mesmo. Cara, sabe o que é? Elogiaram exageradamente essa história. Ela vai lá, ela no máximo, se ela viesse num volume separado, ela daria pra rir e você podia interpretar isso como uma daquelas histórias de backup zoeira, sabe? De não levar a sério mesmo, de não contextualizar dentro da cronologia da Marvel. Mas, eu não sei, assim, tem algumas pessoas que elogiam, é aquela coisa, né? Tem até fã do Liefeld, então fazer o quê? Né? Tem até gente que me força a fazer podcast de massacre, vai fazer o quê? Já tá anunciando o próximo, né? Vamos dar uma fechada então nesse podcast aqui e dar as últimas palavras aí pra gente falar um pouco do personagem, enfim. Eu não quero entrar em detalhes pra falar sobre outras realidades, como é que foi no Ultimate, ou a participação nele do Quarteto Fantástico, né? Que por sinal não é culpa do ator, né? O nome do ator é aquele que é o mesmo que fez o Hellboy, né? Aquele companheiro do Hellboy, o. Abe Sapien. É, o Abe Sapien. Como é o nome do ator mesmo, que eu me esqueci agora? Não era a voz do Lawrence Fishburne, não. Não, então a voz é do Lawrence Fishburne. E o físico é o... Doug Jones. O Doug Jones, né, que ele fez aquele homem-peixe lá no Hellboy. O Abe Sapien. É, cara, até, vamos lá, pra época, né, eu até achei, assim, várias cenas marcantes pra Eva. O que fode mesmo é o roteiro, a concepção daquele quarteto naquela época. Não, o que fode mesmo, na minha opinião, é que ele não era o surfista, era o T-1000. Porque ele, sei lá, ele se fundia com a prancha, cara, era ridículo. Não, tem gente que acha que ele era o Teletubbie, porque na hora ele mostrava a televisãozinha na barriga e mostrava o que estava acontecendo, assim. Pois é, sei lá, era o mundo dos Teletubbies, gostei da teoria. E enferrujava, né, quando ficava triste, quando perdia os poderes. Bom, pra começar, Vossa Senhoria Daniel HDR, nosso convidado da vez. Ah, obrigado, cara. Obrigado pelo convite. Eu tava pensando em fazer um ARG, mas aí eu pensei assim, não, eu acho que eu vou fazer de coisas mais populares, como Esquadrão Atari, né? Como Camelot 3000, né? Ao invés de fazer Surfista Prateado, mas brincadeiras à parte, eu acho assim que o que foi levantado há pouco aqui no podcast do personagem ser um reflexo interessante pra época política e social que ele surgiu, o Rafael colocou e eu também falamos, a gente falou, né? Sobre essa questão da guerra do Vietnã, do Flower Power e tudo mais. Eu acho que uma época interessante pro surfista existir, ter essas histórias aqui na Terra, era agora, sabe? Assim, que tu tem questões sociais e ambientais no planeta que, se talvez correndo o risco de se repetir ao que foi feito na fase do Stan Lee com o John Buscema, eu acho que poderiam se contar histórias muito interessantes aqui. Isso vai... Ele tá num novo cenário igual, né? Exatamente. Num círculo, né? E sem falar que se contar isso em minissérie ao invés de uma mensal, eu também acho interessante. As melhores histórias do surfista, pelo menos pro grande público, que serviram de muito objeto de estudo, tirando aquele primeiro run, são minisséries. É um personagem que funciona muito bem como minissérie, uma história com início, meio e fim. As participações deles também em outras sagas, como Aniquilação, e até mesmo... em histórias como o Quarteto Fantástico, o Fim, deixa eu me lembrar em outra que eu não tô os Defensores mesmo, né? Apesar dele estar um pouco deslocado lá, porque ele o poder dele tava uma valia de todos os outros. Mas... E ele surge meio perdido, né? Cheguei, fui embora, Exato. Aí pela direita. Ninguém deu bola pra mim, eu vou embora. Mas é sério, o Surfista Prateado, ele tem a questão pessoal que eu comentei agora há pouco. Mas como personagem, mesmo que o que tenha sido feito com ele enriqueceu muito o universo cósmico da Marvel, acho que ele é um personagem que tem um grande potencial para trabalhar novelas gráficas, mas graphic novels com histórias fechadas, com abordagens diferentes. E ele é um personagem que, como tu não tem como quantificar a idade dele, tu poderia botar ele em diferentes ciclos da humanidade, sabe? Uhum. Poderia trabalhar ele em momentos diferentes, não só da humanidade, como em outros planetas também. O que o Don Slott está fazendo, foi bem colocado aí, é uma versão com prancha do Doctor Who, mas eu acho que ele é muito mais do que isso, sabe? Não desmerecendo o Doctor Who, eu acho que já deu, sabe? Não precisa mais ser humor o tempo todo. Tinha que pegar alguma coisa um pouco mais pé no chão, o que é um pouco irônico falar isso de um personagem que voa numa prancha. Mas... É isso aí. É, mas é isso aí, gente. Então eu convido também a todos a ouvirem o ArgCast. Estamos parados temporariamente porque o servidor do site onde a gente hospeda os episódios e o template em si do site está sendo replanejado, né? Mas as gravações continuam, temos até gravações em breve aí, né, seu Marcos? Opa! Pois é, então estejam atentos, por favor, visitem dinamo.art.br para novos episódios. Felga! Bom, é o que o Daniel HDR acabou de colocar, cara. Acho que é um personagem que ele funciona como um ótimo coadjuvante e como em minisséries mesmo. Os trabalhos, né? Por exemplo, o Parábola é um negócio que você vai, volta, lê e relê, você puxa, pega aqueles detalhes. E assim, além do texto do Stan Lee, que ele dá uma boa, vamos dizer, atualizada no que ele fez lá na década de 70 com o personagem. Você tem o trabalho gráfico do Moebius, que é sensacional e tal. Foda, foda. É, ele, então, assim, ele funciona muito bem, assim, mais até do que eu acho que ficar com ele e nesse negócio de runs, né? Ele funciona bem realmente com essas novelas gráficas, né? Essas gráficos novels, né? Mas, enfim, acho que, assim, eu achei muito mais interessante nessa pesquisa aí pra fazer o podcast. O primeiro volume mesmo, que é escrito pelo Stan Lee, desenhado pelo John Buscema, porque ele realmente mostra bem esse negócio da época. Acho que se for pra uma daquelas histórias assim que você pega, assim, ó, vou retratar como era os anos 60, cara. E é essa história. Você pega, então você tem o movimento hippie e você tem, pô, aquela paranoia da Guerra Fria. Realmente seria bem interessante no momento que a gente vive hoje, que estamos lá, a campanha dos Estados Unidos lá, tá lá um cara lá que, bom, enfim. Deixa pra lá. Você quer que o surfista bata um papo com o Trump, é isso? Oh, ia ser... Não, pera lá. Se tem uma pessoa que eu conheço, que eu consigo imaginar chegando e dando tiro no surfista, só de olhar pra ele, é o Trump, cara. É verdade, cara. Sem falar que quem demitiu o surfista foi o Galactus, então... O surfista é um personagem que foi criado pra essas discussões, sabe? Eu acho que é bem interessante. Pode ser que alguns achem aquilo monótono, repetitivo, o cara é meio chorão mesmo e tal, mas eu acho que ele é aquela coisa, o cara que tá exilado no planeta Terra e não tem o que fazer, cara. Ele tá cercado de todos os lados e tal. Eu acho que funciona muito bem, diferentemente do que muitos aí já externaram sobre o personagem. Paulo. Concordo com eles, assim, e porque se for parar pra pensar, o que ele deu certo normalmente foram runs mais fechados. A primeira fase durou 18 edições, era bem até autocontida, era por assim dizer, uma trama só, que era a crescente tortura dele na Terra. O sofrimento dele tá no canto que rejeitava ele e ele tentando pelo menos compreender os seres humanos. E os dois runs depois, assim, a gente vai vendo, são minisséries, arcos fechados, graphic novels, porque o que o Englehart fez foi uma trama de começo, meio e fim. O que o Jim Staley fez foi uma trama de começo, meio e fim. Sim. Depois disso, foi ladeira abaixo. A revista ficou quase sem edições, ladeira abaixo. Aí a gente vai procurando ver o que foi de bom do personagem, eram runs fechados quase sempre. Ou seja, realmente... Talvez até pelo potencial do personagem, dá pra gente mencionar aqui histórias de humor. Ele nos Defensores lá, aquela foi muito dava pra rir demais, aquela parte lá, ele conversando com surfistas, achando que tinha achado pessoas que entendiam a filosofia dele. É, histórias mais filosóficas, que foi a pegada do Stan Lee, do John Buscema, do Straczynski, histórias mais aventurescas, com o Englehart, com o próprio Jim Starlin, que também botou um pouco de política, no caso do Englehart. Ou seja, o cara tem potencial pra muitas, muitas histórias, só que se eu for ver, normalmente, ele tem que ser aquele arco mais fechado, de começo, meio e fim. Não dá pra você fazer uma história meio contemporânea dele, porque senão fica naquela coisa maçante de, agora... Aquela mesmice, não, agora ele perdeu os sentimentos, agora voltou os sentimentos, agora ele perdeu os poderes, agora ele voltou com os poderes e tá com a Alicia Masters. E ficava nessa e vai e volta, que não sabia o que fazer com o personagem, entende? Se não dá pra você não sabe o que fazer, deixa ele descansando um pouquinho, até aparecer um autor que saiba, porque uma hora vai chegar, e quando chega o cara vai escrever uma história foda. Marcos. Primeiramente, eu gostaria de advogar em prol do meu cliente Galactus e dizer o seguinte: esse negócio de ficar pegar planeta que não tem vida é a mesma coisa do cara querer comer, o chefe querer comer picadinho e o funcionário vai lá e dá carne de soja. Cara, justa causa, desculpa. Eu acho que em algum momento o Galactus reclama disso. Sabe, não deve. Sabe, esse planeta é pulsante. Essa porcaria não tem proteína. Sinto muito, não dá. Né? Segundo, é o seguinte: eu quero causar a heresia. Faz tempo que eu não causo uma heresia, vou causar aqui agora. Primeiro contato que eu tive com o personagem, eu achava justamente assim, a época que eu conhecia também, é aquele negócio que você quer ver coisa massa velha, você quer ver, né, poder diferente, personagem com poder diferente se batendo, colorido pra caramba, e o surfista não tinha, isso com o daltônico falando, né, e o surfista não tinha nenhum, né? Mas aí o que acontece? Eu achava, a heresia é a seguinte, na época eu achava o surfista, o primeiro contato que eu tive com o surfista, eu achei ele um personagem, na época, tão chato quanto o Horácio, do Maurício de Souza. Rapaz, depende de quem for ouvir esse podcast, eu vou não, uma a... série de inimigos. Mas aí é que tá. Eu fiz as pazes tanto com o personagem rapidinho, com os dois, né? Tanto com o surfista quanto com o Horácio, sabe? Porque, pô, é uma pérola que você tem na mão. E outra coisa, onde é que eu aprenderia a palavra arauto? Onde que se usa a palavra arauto em outro contexto? Nenhum. Deixa eu tirar uma dúvida aí, que você falou que quando conheceu ele, foi em que edição mesmo que você falou? Não, a primeira história que eu li pra... gostando foi aquela do Quasimodo, né? Foi do Kibbe e depois fui procurar aquela do Dr. Destino. Mas eu comecei a ler com o Buscema mesmo. Entendeu? Então eu espero que um dia volte esse clima, né? E volte a barreira também. Acabei de lembrar de uma coisa que eu me esqueci de falar rapidamente. Ouvinte, se você me for num evento, eu não escuto Joe Satriani por gostar de Serviço Prateado. Só pra explicar isso, tá certo? Tá bom. Vocês não me viram com a camiseta lá? Ah, Surf with the Alien! É foda esse disco. Eu nunca ouvi esse disco, certo? Mas é bom, pode ouvir. Eu inclusive vou colocar aqui. É. Como ter soundtrack desse podcast. Eu estou lembrado. Eu acho que é o melhor disco de música instrumental que existe, cara. É o maior guitarrista, já pra começar, né? Tá, o cara é o professor do Kirk Hammett e do Steve Vai, cara. Fora da mídia, o primeiro contato, assim, um contato fora da mídia que eu vi foi um filme, eu não lembro agora o título em português. Era um filme com Richard Gere novinho, chamado Breathless, que ele era fã do surfista. Ele era fã do surfista prateado, né? É, cara. E tem um filme legal. tem um filme que é, não é aquele do Caçado ao Tubo Vermelho, não. É, que os caras ficam discutindo, né? Qual era o melhor surfista, se era o do Kiwi ou se era o do Moebius. É. Bom, só pra fechar aqui, acho que a maioria do pessoal já explicou aqui N motivos do personagem. É, eu acho que, assim, cada volume teve sua importância na sua época, como coloquei quando estava defendendo o volume 2. É, em algum momento ele tinha que escapar, voltar a conhecer o espaço afora. Defendendo um pouco essa fase aí, porque eu também acho tão importante quanto a outra. Além de enriquecer a mitologia do Cosmo Marvel, ela também trabalhou muito o personagem. Quando eu falei que o Jim Starlin deu um pouco um ponto a mais de justificar por que o surfista prateado não se lamentava tanto, não tinha, sei lá, ele parecia meio frio no começo, depois ganhou uma emoção do nada, né, nas primeiras histórias do Stanley e do Jack Kirby. Ele faz um lance retroativo em uma das histórias, acho que foi até o Warlock que descobriu isso no Surfista, em que ele diz que o Galactus, ele mexeu, quando ele reconstruiu o Surfista, o Norrin Red, ele mexeu na alma do Norrin Red pra que ele não sentisse remorso. Até então ele não sentisse remorso. E você vê que ele se sensibiliza pelas outras pessoas, fazendo coisas, mas ele não sente remorso do que ele fez. Em dado momento, o Surfista vai até o Galactus pedir pra ele tirar essa trava. E acho que é uma das histórias mais impactantes que tem, ou seja, não era só comedinha nessa fase, e que ele sente todas as mortes de uma vez só, que ele causou na época que ele tava, sei lá, porra louca, esqueceu tudo, né? E aí ele parece que sangra um líquido lá prateado dos braços dele, enfim, na mão do Galactus. Outros personagens que trabalham na revista dele, praticamente Surfista Prateado, não é só uma revista sobre Surfista Prateado nessa fase, mas eu reforço essa ideia que vocês tiveram aí, de que até por ter essa inconstância, ele pode ser um personagem que, não só coadjuvante, coadjuvante não pegaria nem tão bem assim. Ele já teve muitos momentos de coadjuvante na vida dele, nem todos foram tão bons assim. Mas de ser uma coisa mais ligada a Graphic Novel minissérie, né? Acho que todas que eu citei aqui, eu devo ter lido um terço delas, não lembro de uma ruim. Em termos de Graphic Novel e minissérie, realmente. Bom, então acho que é só isso. Mais alguém quer falar mais alguma coisa aí? O massacre está vindo. Ai, ai, é cena pós-crédito agora, né? Esperem. Que pariu. E a gente encerra o podcast por aqui. Até lá. Fica assistindo, não, a gente volta. Este podcast é um oferecimento do site Universo Marvel 616. Acesse www.marvel616.com.